Tá? Tudo certo. Tudo certo. Então vamos lá? Vamos lá? Então, eu tinha dito que hoje a gente ia estudar o caso René Descartes, mas como eu acho que eu pulei uma parte da explicação mais teórica, eu vou voltar um pouco atrás e falar um pouco sobre essas condições gerais que favorecem a emergência da atividade filosófica e às vezes até o florescimento de uma atividade filosófica mais intensa durante uma certa época. Para isso nós temos... Tanto para essa investigação, como para qualquer outra do mesmo gênero, nós temos que recuar até as condições mais gerais que se impõem a todo ser humano na sua existência terrestre. Quer dizer, condições a que todos os seres humanos estão submetidos sem exceção e que representam, por assim dizer, o quadro mais básico, mais fundamental da sua existência. Então, dentro dessas condições, uma das mais importantes é aquela que Anaximandro denominou o áperon. O áperon é o indefinido, o desconhecido, que é como um círculo de dimensão ilimitada dentro do qual nós estamos. De modo que podemos representar a situação de todo ser humano na face da Terra, assim como o da espécie humana inteira, como um pequeno horizonte de consciência móvel, que está sempre se mudando, tá certo? Mas que se coloca dentro de um horizonte muito maior de desconhecimento. Não há um só ser humano que tenha escapado disso desde o início dos tempos até agora. Então, estarmos colocados, vamos dizer, como se fosse uma redoma, uma bola de vidro boiando dentro de um oceano obscuro, tá certo? Então, esta imagem dos dois círculos, ou da bola boiando no mar, ela também não é muito exata, porque os limites entre uma coisa e outra não são fixos. Tá certo? De modo que, num primeiro momento, nós poderíamos representar a coisa... Epa, agora eu estou aqui, por isso tem uma coleira... Num primeiro momento, poderíamos representar a situação como dois círculos... É um círculo menor, iluminado dentro de um círculo maior, obscuro. Tá certo? Mas nós sabemos que os limites desse círculo não são fixos. Quer dizer, que existem zonas de desconhecimento que penetram dentro da área de consciência. Isto acontece onde, tanto na vida dos indivíduos quanto na humanidade inteira. Quer dizer, coisas que lhe pareciam claras, que você parecia dominar num certo momento, no instante seguinte se confundem e você já não as compreende mais. Do mesmo modo, também existe uma penetração em sentido inverso, que de vez em quando alguém fura o círculo e descobre algo que está para mais além. Em geral, essa descoberta é feita assim por indivíduos isolados e a coisa não se torna patrimônio público do dia para a noite. No curso da transformação dessas intuições em patrimônio público, elas, por sua vez, sofrem uma série de modificações, elas vão se estabilizando e se, por assim dizer, se enrijecendo em dogmas e instituições, etc, etc. Então, para lidar, então, vamos dizer, o áperon é a primeira dessas condições. Né? Não há ninguém que tenha jamais escapado do áperon. Para escapar, seria preciso não saber absolutamente nada ou saber absolutamente tudo. Isso nunca aconteceu. Então, para lidar com essa situação, o único instrumento que o homem tem é aquilo que ele chama a razão. A razão, essa palavra razão, ela vem de uma dupla raiz, grega e latina, onde a herança grega diz mais respeito, ela tem três sentidos. Em primeiro lugar, significa a capacidade da linguagem, a capacidade do discurso. Numa segunda acepção, o logos, ou a razão de um ser, expressa, vamos dizer, a sua forma interna, aquilo que o Mário Ferreira chamaria a sua lei de proporcionalidade intrínseca. Quer dizer que, por exemplo, o logos de um gato é tudo aquilo que faz com que ele seja um gato e tenha as características de gato. Seria, por assim dizer, a fórmula do gato. E, em terceiro lugar, o logos significa, e esta acepção aparece sobretudo em Heráclito, significa a lei que governa o universo. Quer dizer, o princípio de unidade e estabilidade por trás de todas as mudanças e conflitos que nós observamos na natureza, na sociedade, etc, etc. Então seria, por assim dizer, a lei divina. E essas três acepções a coisa tem em grego, a palavra logos tem em grego. A palavra correspondente latina, ratio, ela diz mais respeito, por um lado, à faculdade humana do cálculo, mas, por outro lado, ela significa proporção, de modo geral. Quer dizer, razão e proporção são exatamente a mesma coisa, mais ou menos como numa equação A sobre B igual a X sobre Y. Né? Então, a proporcionalidade, ela expressa também no plano pequeno a lei geral que governa o universo inteiro. Então, claro que tanto o logos quanto a ratio podem ser vistos do ponto de vista objetivo, quer dizer, aquilo que elas representam no universo, quanto podem ser vistos como faculdades humanas, como capacidades humanas. É claro que nesta segunda acepção, elas são vistas numa escala diminutiva ou microscópica, por assim dizer. Quer dizer, o exercício da razão por um ser humano em particular, por mais inteligente que ele seja, representa um nada em comparação com o logos no sentido de Heráclito, o logos como lei universal. Então, se você pegar quais foram os seres humanos mais inteligentes ao longo de todo o tempo, eu acho que foi Aristóteles e Leibniz, mas se você somar tudo que Aristóteles e Leibniz sabiam, é quase um nada em comparação, vamos dizer, com os princípios universais que governam a razão divina que governa o universo inteiro. Então, a razão é a única capacidade com que o ser humano conta para ele se orientar tanto dentro do horizonte de consciência da sua comunidade, da sua cultura, do seu tempo, quanto também dentro do ápero. Os nossos, todo mundo sabe que o desenvolvimento instintivo do ser humano é muito pequeno em comparação com os outros animais. Nós nascemos sabendo praticamente nada e temos que gradativamente adquirir os instrumentos que nos permitam fazer o uso mais pleno possível da razão. Ora, o fato é que quando nós dizemos que o ser humano é um animal racional, nós queremos com isso dizer apenas que ele tem a aptidão para se apropriar dos instrumentos da razão e utilizá-los, mas não quer dizer que ele nasce com esta capacidade. Ele tem que adquiri-la pouco a pouco. E acontece que isso significa que nós nascemos dentro de uma situação que já exige de nós o domínio da razão, mas nós não temos esse domínio. Pode decorrer, vamos dizer, de no mínimo duas décadas para que o indivíduo esteja habilitado a fazer uso da razão na proporção do que é necessário para a sua adaptação no mundo físico, no mundo cultural e no próprio apelo. Ora, nesse sentido nós poderíamos dizer que a razão no ser humano é a capacidade de apreensão do todo e da parte, ou seja, da parte no todo. É o sentido exatamente da proporção. Quer dizer, é uma relação entre todo e parte. Hein? Então, você vê que essa noção de todo é uma coisa que para os animais não existe de maneira alguma. Existe um famoso biólogo chamado Jacob von Uexküll, que criou a noção do que ele chama Umwelt. Umwelt é o mundo em torno. Isso quer dizer que o mundo dos animais está, de cada espécie animal, está circunscrito, ele abrange uma parte muito pequena do território, para além do qual ele não enxerga absolutamente nada. E os animais não têm nenhuma consciência de estar dentro do ápero. para eles o seu mundo, aquilo que eles enxergam, é exatamente tudo o que existe. E o ser humano não tem isso. Quer dizer, ele sabe que o seu ambiente está sempre dentro de um outro ambiente maior, que está dentro de outro maior, e, em suma, ele está dentro de um horizonte ilimitado. E dentro desse horizonte ilimitado, ele tem o seu horizonte de consciência, que é bastante limitado, móvel. Ele pode se ampliar e pode diminuir, ele pode ganhar e pode perder. Quer dizer, é a situação em que todos os seres humanos sempre estiveram. E esta consciência de estar, vamos dizer, dentro de um pequeno todo limitado, que está, por sua vez, diante de um grande todo ilimitado, isso aí acompanha todos os seres humanos, desde que eles nascem até que morrem, acompanha tudo, está presente também em todas as culturas. Quando nós dizemos que a razão é a faculdade da proporção, ou seja, da capacidade de captar a parte dentro do todo, e as relações entre todo e parte, nós temos aí o problema que nós jamais conhecemos o todo. Todos os todos que nós conhecemos são todos limitados, tá certo? Que estão justamente dentro do Aperon. Quer dizer, nós só conhecemos o todo por uma espécie de assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando numa reta, mas nunca chega. Então, é uma concepção, por assim dizer, idealizada, hiperbólica. Nós não temos nenhum conhecimento do todo, muito menos uma percepção do todo. Nós não temos sequer uma concepção do todo. Por isso mesmo que Anaximandro o chamava do indefinido, o Aperon. Nós sabemos que ele existe, mas não sabemos qual é a sua forma, não sabemos qual é a sua natureza, não sabemos quais são as determinações dele que pesam sobre nós, não sabemos praticamente nada. Então isso quer dizer que toda e qualquer concepção do todo que nós temos, ela é sempre deficiente. E, no entanto, nós precisamos dela desesperadamente, porque as partes isoladamente não fazem sentido. Nós sempre precisamos criar uma equação entre o todo e a parte. Isso significa que o máximo de racionalidade que o ser humano pode alcançar é um acordo entre o que ele sabe e o que ele não sabe. É um acordo entre o conhecimento e o mistério, entre o conhecido e o desconhecido. Por sua vez, esse desconhecido, ele não pode ser aceito como um definitivamente como um desconhecido, porque você está toda hora recebendo alguma notícia dele, e porque ele também está presente, ele atua na sua vida de algum modo. Então, esse todo maior, ele não é conhecido, mas ele é antecipado, ou, por assim dizer, adivinhado. O patrimônio dos esforços de adivinhação feito pelo ser humano dentro do Aperon é o conjunto, vamos dizer, dos mitos, lendas, aparições, poemas épicos, etc, etc. Tudo isso foi o que o ser humano especulou sobre uma área que ele desconhece, tá certo? Mas você não pode dizer que esse conjunto de especulações não seja um conhecimento de algum modo, porque alguma relação com esse desconhecido você sempre tem. Por exemplo, você pode ter terror pânico com relação ao desconhecido. Você pode povoá-lo, tá certo? De monstros e de criaturas hostis que estão aí exclusivamente para perseguir você. Tá certo? Você pode supor, ao contrário, vamos dizer, uma divindade benévola que está aí, que te criou, que está te protegendo e que, de certo modo, cria um destino para você. Essas duas possibilidades existem e elas são amplamente documentadas. Se você pega, por exemplo, a mitologia mexicana, tá certo? Onde os deuses são entes horríveis que só estão preocupados em destruir a espécie humana de algum modo, você vê que quando os espanhóis desembarcaram no México e começaram matando todo mundo, os índios acreditaram que era o deus deles, Quetzalcoatl, que tinha voltado para acabar com todos eles. Quer dizer, para eles aquilo era uma coisa normal, mas a principal ocupação de Quetzalcoatl era destruí-los. Então, essas mitologias, por assim dizer, demoníacas, elas aparecem em toda parte, como também existem mitologias de outro tipo, onde você tem a esperança, vamos dizer, de um outro mundo, vamos dizer, a terra sem mal, como falam os índios do Xingu, quer dizer, por cima desta terra aqui, onde tem tantos problemas, perigos, sofrimentos, etc. Existe uma outra terra sem mal, de onde nós viemos remotamente e para onde nós vamos voltar. Assim como aparece no cristianismo, onde é a ideia do paraíso terrestre, do julgamento e do juízo final e do destino eterno das almas imortais. Todas estas tudo isso são especulações, tá certo? Porém, você não pode dizer que elas não constituem conhecimento de maneira alguma, porque elas estão no fundo de todo o conhecimento humano. Qualquer conhecimento que você tenha, por mais racional que seja, ele está sempre colocado dentro de um horizonte de expectativa com relação ao Aperon. Ninguém escapa disto. Quer dizer, só escaparia o sujeito que soubesse de tudo, então ele não precisa especular mais. De modo que, aí nós temos uma situação paradoxal, onde aquilo tudo que nós pensamos do desconhecido e que nós não podemos fundamentar racionalmente, faz parte dos fundamentos da atividade da nossa própria razão, porque essa atividade se desenrola, como eu disse, dentro do círculo conhecido, que por sua vez é delimitado pelo desconhecido. Então o desconhecido sempre predomina, ele tem o primado da situação. E, de certo modo, a nossa expectativa com relação ao desconhecido determina a forma do exercício da razão que nós podemos desempenhar numa certa situação. Por exemplo, a própria ideia, digamos, de leis universais repetíveis e cognoscíveis, que é o que fundamenta toda a ciência moderna. Isso seria absolutamente impossível de surgir se não houvesse, antes disso, a ideia de um Deus benévolo que dialoga conosco na clave racional. Quer dizer, ele fala conosco, nós podemos entender o que ele diz e ele entende o que nós dizemos. Se não existisse esta ideia, então a própria ideia de lei científica, por exemplo, de leis que governam o universo físico, que governam os movimentos planetários, a estrutura da matéria, etc., tudo isso seria inconcebível. Então, quer dizer, que a própria ciência moderna, na sua totalidade, é herdeira de uma dessas penetrações da imaginação humana dentro do Aperon. Estão acompanhando? Ora, então isso quer dizer, por um lado, o instrumento que nós temos é a razão. Por outro lado, o funcionamento da razão depende de uma especulação ou de uma penetração imaginativa no desconhecido. Então isso quer dizer que, de cara à hipótese de um conhecimento inteiramente racional, que nos situe no mundo, vamos dizer, com plena certeza e segurança do que vai acontecer, é uma ideia absolutamente utópica, tá certo? Nós sempre vamos ter que negociar com o desconhecido. Então, isso quer dizer que o nosso próprio horizonte de consciência, tal como eu esquematicamente o desenhei aqui, ele contém um coeficiente de desconhecido dentro dele próprio. Quer dizer, a aceitação, quer dizer, da relatividade, da incognoscibilidade de certas coisas, ou pelo menos da incognoscibilidade provisória, né, faz parte do exercício da razão humana. Ou seja, a razão só funciona quando ela não é total. Quando ela aceita a sua condição de parcialidade, ela aceita a sua condição móvel, que está permanentemente em crise, tá certo? E necessitando se refazer a todo momento. Esta é a situação na qual todos os seres humanos vivem, individualmente e coletivamente. Então, essa é uma das condições mais gerais da existência humana na Terra. É a nossa convivência com o Aperon e a formação do nosso horizonte de consciência sempre precário, no qual o reconhecimento do próprio Aperon, do desconhecido, é um dos elementos estruturantes da própria razão. Isso quer dizer que o domínio racional das circunstâncias, mesmo das circunstâncias materiais, ele só funciona se ele aceitar que ele é um domínio precário e que a todo momento ele vai ter que se adaptar a circunstâncias desconhecidas. Eu mencionei para vocês esses documentários que eu estou assistindo sobre Mountain Man, né? E você vê que tudo para eles depende da previsão. Né? Por exemplo, que dia que vai começar o inverno? Né? Que dia que vai ter peixe nesse pedaço do rio? Que dia que o rebanho de alces vai passar aqui para eu poder caçar um... Tudo depende da previsão, mas essa previsão é sempre falha. Quer dizer, é sempre um jogo. Quer dizer, nunca é, vamos dizer, a simples execução de um conhecimento técnico prévio. Num jogo, é claro, você tem alguma técnica, mas o outro lado também tem técnica, e você não pode prever totalmente o que ele vai fazer. Então, esta noção, vamos dizer, do jogo permanente, é um elemento da condição humana. Às vezes nós nos acostumamos que certas coisas acontecem de certas maneiras, mas nós sabemos que mesmo isso é precário. Por exemplo, nós estamos acostumados, nós pegamos nosso carro, vamos no posto de gasolina, enchemos o posto de gasolina, bom, mas de repente dá uma crise na produção de petróleo e o preço da gasolina subiu 20 vezes ou simplesmente não tem gasolina. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então isso quer dizer que toda a nossa nós dependemos da nossa capacidade de previsão, mas o máximo de previsão que nós podemos alcançar é a previsão de um jogo. Isto se verifica tanto, vamos dizer, na vida individual humana, quanto na vida das sociedades, quanto nas relações entre uma comunidade inteira e o ambiente físico que a cerca, quanto até, vamos dizer, na estrutura mais íntima da matéria, onde você vê que hoje a física quântica é toda feita na base de um jogo também. Quer dizer, pode acontecer certa coisa, ou pode acontecer certa outra coisa, tá certo? Ou uma incerta coisa. Tá certo? Então, esta condição, vamos dizer, do jogo permanente é outra, um elemento também, vamos dizer, permanente da nossa vida. Ora, isso quer dizer que a todo momento o ser humano está convidado a estender o domínio da sua razão o máximo que ele possa. Porém, o máximo do máximo ainda é muito limitado. E se nós nos imbuirmos da noção de que tudo para além do nosso horizonte de consciência está absolutamente indeterminado e pode acontecer qualquer coisa, isso implica imediatamente a paralisia do próprio instrumento racional. Quer dizer, a razão precisa se apoiar, vamos dizer, numa espécie de fé na continuidade ou confiabilidade do desconhecido. Então, mesmo no auge da indeterminação, bom, pelo menos o físico quântico acredita que estatisticamente ele pode prever que ou vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. É certo? Mas, se ele puder dizer que, olha, existe 51% de probabilidade de acontecer isso e 49% daquilo, então algum controle, ainda que precário, da situação ele tem. Então, nunca é o controle de quem governa uma máquina e a obriga a fazer o que você quer. Tá certo? É o controle que um dos jogadores pode ter sobre o curso geral do jogo, tá certo? Que também é parcialmente controlado pelo outro jogador. Então, este domínio precário da razão e o fato de que, ao mesmo tempo, a razão é o único instrumento que nós temos, porque o nosso aparato instintivo é bastante deficiente, isto é a condição humana permanente. Ora, então surge a pergunta, até onde eu vou estender os domínios da razão? Até onde eu vou tentar entender o que se passa e ter um domínio intelectual da situação? Quanto que eu vou estender? Então, esse problema, evidentemente, ele se coloca a todos os seres humanos. Não nesses termos, evidentemente, quer dizer, cada um vai expressar isso na sua própria linguagem, mas o quanto eu preciso saber pessoalmente para dominar a situação, e o quanto eu vou entregar ao poder de outras forças que eu não domino, mas nas quais eu confio de algum modo. Então, no curso, vamos dizer, do nosso crescimento, quer dizer, nós nascemos com a aptidão da razão, mas essa aptidão tem de ser desenvolvida através da conquista dos seus instrumentos. Por exemplo, a conquista da linguagem, que é um negócio altamente problemático. Não é isso? A conquista da capacidade do cálculo, dizer, da previsão racional e assim por diante. Quer dizer, tudo isso dá um trabalho miserável. Porém, o indivíduo que está se desenvolvendo nesse sentido, que está adquirindo os instrumentos da razão, ele já está vivendo dentro de uma situação que existe, que exige o uso da razão em plenitude. Ou seja, na máxima plenitude acessível à situação. Por exemplo, você imagina uma criança doente. O que é um bebê doente? O que, é que ele pode fazer por ele mesmo? Nada. Então, ele depende inteiramente, mas de uma ciência médica, que pode ser a ciência do pajé, ou pode ser a ciência do hospital mais desenvolvido que exista, mas ele não tem domínio nem de uma coisa, nem da outra. Então, ele está entregue na mão, por assim dizer, da racionalidade alheia. Não é isto? E, evidentemente, se você for esperar que ele conquiste os instrumentos da razão para ele se curar a si mesmo, ele vai morrer nesse ínterim, tá certo? Então, aí a necessidade que ele tem de se entregar inteiramente na mão de um conhecimento racional que ele não tem, mas que ele supõe ou que se espera que os outros tenham. E isso é o que eu denomino símbolos da razão. O símbolo da razão é assim, é um conhecimento racional que você não tem, mas que você supõe que alguém tem. É um domínio que você não exerce, nem pode exercer, mas que você supõe que alguém exerce em seu lugar. Então, a primeira instância do símbolo da razão é, evidentemente, seu pai e sua mãe. A coisa que você não sabe fazer, mas que seu pai e sua mãe você supõe que sabe. Eles, por sua vez, têm várias situações que eles não sabem resolver, mas que eles supõem que alguém sabe. Pode ser o médico, pode ser o governo, pode ser a igreja, ou, em última análise, pode ser Deus. Quer dizer, você tem toda uma escala de símbolos da razão, que vão, por assim dizer, desde o seu pai até Deus. Passando por todas aquelas instâncias nas quais você confia de algum modo. Confia, às vezes, com razão e às vezes sem razão. Às vezes, quando você espera que os outros saibam resolver o problema, eles justamente não sabem. Não é isto? E quando você chega, bom, agora só resta rezar, quer dizer, só Deus sabe resolver esse problema. Isso quer dizer que ninguém que esteja ao nosso alcance sabe. Ou pode ser que haja alguém que sabe, mas que não está ao nosso alcance. Não é isso? Então, isso quer dizer que para a maior parte dos seres humanos, o exercício da razão consiste de um mínimo de racionalidade direta exercida pessoalmente e um máximo de confiança nos símbolos da razão. Veja como isso funciona. Por exemplo, aqui nós estamos dando aula aqui dentro desta sala, foi alguém que a construiu. Você sabe construí-la pessoalmente? Não. Então você já está confiando em alguém. Ali tem, né, uma estufa para aquecimento, você sabe construir uma e fazer funcionar? Não. Então você está confiando nos outros. Você sabe dirigir o seu automóvel, mas você sabe construir um? Não, não sei. Então, alguém tem que saber. E assim por diante. Se ele quebrar, você sabe consertar? Às vezes sabe, às vezes não sabe. Mas, em geral, você está, como diz, passando o abacaxi. Não é isto? Então, em qualquer comunidade, então, os indivíduos, eles se remetem a estes símbolos da razão que temporariamente os tranquilizam. Você espera que alguém saiba resolver as situações que você não sabe. Tá certo? Porém, peraí, quando alguém se mexe aí eu paro. Então, isso quer dizer que o processo de assimilação, de conquista dos instrumentos da razão, é um processo altíssimamente problemático e, na maior parte dos casos, é traumático, porque isso em algum momento vai falhar. Quer dizer, o símbolo da razão não vai funcionar. O símbolo da razão é como uma pequena divindade na qual você acredita. Para mim, por exemplo, um mecânico de automóveis é uma pequena divindade. Eu não tenho a menor ideia de como é que ele faz as coisas, mas eu acredito, eu tenho fé, que ele vai resolver o problema. Não é isso? Então, acontece que para cada comunidade nós podemos calcular o seguinte, que existe, além do nosso horizonte de consciência, existe um horizonte de consciência da comunidade. Quer dizer, o que o conjunto dessas pequenas divindades realmente sabe e o limite para além do qual elas não sabem mais nada. Não é isso? É claro que o conhecimento que nós temos desse limite, desse horizonte de consciência da comunidade, também varia de pessoa para pessoa. Uma criança sabe pouquíssimo. Em geral, ela acredita que as divindades da comunidade sabem tudo. Não é isso? À medida que ele cresce, então ele tem que desempenhar pessoalmente uma parte das tarefas, então ele vai esbarrar no limite do conhecimento que os outros têm, porque ele vai fazer perguntas que ninguém vai saber responder e vai ter problemas que ninguém sabe resolver. Então, sem contar que existe aí um segundo agravante, que é os meios de resolver problemas criam novos problemas. Quem é que não sabe que a coisa é assim? Então, por exemplo, descobrimos aqui a cura para tal doença. Bom, muito bem, mas acontece que esta cura produz um efeito colateral que tem uma outra doença pior. Isso aí acontece a todo momento. O sujeito diz, bom, aqui inventamos um sistema de administração pública para resolver, sei lá, o problema da água e esgotos. Muito bem, você cria, resolve o problema da água e esgotos, surge um problema de segurança pública, um problema de saúde pública, surge qualquer outro problema. Então, à medida que nós crescemos, nós vemos que essas pequenas divindades falham. E chega um momento onde você conhece todas as pequenas divindades da sua cultura. Isso não acontece com todo mundo, mas acontece com alguém. É esse o sujeito que vira filósofo. Quer dizer, quando você chega, vamos dizer, no limite do horizonte da sua cultura, e você vê que a situação do conjunto da sua cultura não é mais seguro, nem mais garantido do que a sua situação pessoal, então você não tem outro remédio senão você estender pessoalmente os limites da razão. Você sabe que por mais que você estenda, bom, você não vai abarcar o desconhecido, mas você sabe que algo a mais, algo além do que a sua cultura tem no momento, é preciso alcançar de qualquer maneira, porque o horizonte dos problemas atuais, das dificuldades atuais da cultura, está transcendendo o seu horizonte de consciência. Ou seja, a sua cultura como um todo não sabe determinadas coisas a respeito dela mesma e a respeito das suas necessidades, a respeito dos seus problemas. Então, bom, não há outro remédio senão ir além. Isso quer dizer que a filosofia começa sempre como uma meditação sobre os limites do horizonte de consciência cultural. Entendeu? Então, se o indivíduo não estendeu, quer dizer, os seus conhecimentos até o limite do que a sua comunidade sabe, então a comunidade pode continuar a alimentá-lo ou com conhecimentos ou com crença, com confiança nos símbolos, nas pequenas divindades. E aí ele não precisa filosofar. Mas chega um momento em que ele diz, peraí, não sou eu que estou no mato sem cachorro, somos nós. Quer dizer, tem coisa aqui que ninguém está entendendo. E, portanto, não há outro remédio senão eu pegar a mão na massa e eu estender a coisa um pouco para além do que a presente cultura sabe. Então, dito de outro modo, a filosofia aparece como um exame crítico do conjunto da cultura, do conjunto dos conhecimentos disponíveis. Esse conjunto não precisa ser conhecido quantitativamente, quer dizer, item por item. O que se avalia, vamos dizer, é a funcionalidade geral do conjunto. Então, se fosse preciso conhecer tudo, item por item, esse exame não ia terminar nunca. Tá certo? Mas é fácil você perceber, vamos dizer, a capacidade maior ou menor que uma cultura tem de se adaptar ao seu ambiente físico, de se adaptar às culturas em torno e de se adaptar à condição humana geral, de se adaptar ao universo. Você não precisa saber tudo quantitativamente o que ela sabe para isto. Você percebe a forma da adaptação dela. Então, por exemplo, nós sabemos que qualquer pessoa que viva num meio urbano, ela sabe que o meio das pessoas se adaptarem, vamos dizer, às suas necessidades imediatas, se adaptar, por um lado, às necessidades físicas e, por outro lado, ao meio, é o exercício de alguma profissão. Também você sabe que o exercício da profissão não é algo que dependa só do conhecimento que você tem a respeito, mas depende de uma autorização que os outros deem. Por exemplo, não adianta você conhecer tudo sobre medicina se os caras não te reconhecem como médico e não te consultam. Tá certo? Então, existe aí uma relação entre o conhecimento efetivo que o indivíduo tem e a autorização da sociedade. Por outro lado, quem dá esta autorização? Supõe-se que é uma corporação de pessoas que já exerceram essa profissão e que, então, legitima o exercício disso. Vocês já repararam como isso é complicado? É? Quer dizer que o processo de aquisição de uma profissão é um negócio altíssimamente complicado. Agora, o que acontece nesse processo? Se você pega assim, aqui tem um sujeito que estudou medicina. Qual é a finalidade da medicina? Muito bem, é tratar da saúde dos outros. Eu digo, bom, mas esta é a finalidade que ele representa perante os outros. Quer dizer, os outros vão ao seu consultório, ao seu hospital, esperando que ele trate a sua saúde. Mas é esta a finalidade da profissão? Não, ela tem uma série de finalidades secundárias. A primeira é botar comida no prato do próprio médico. Não é isso? A segunda é dar a ele um reconhecimento na comunidade dos médicos e na comunidade maior. Né? Portanto, garantir-lhe um certo status e dar-lhe acesso a todos os meios de ação que a comunidade médica tem. Isto tudo pode ser tão complicado quanto a própria medicina. Então, por exemplo, você supõe que saiba muita medicina, mas ele não sabe como tratar os seus colegas de profissão. Né? Ele não sabe como subir na escala profissional. Né? Ele não conhece os regulamentos da profissão. Ele não conhece o regulamento do sindicato dos médicos. Né? Ele não conhece a mentalidade dos outros médicos. Ele vai fracassar na profissão muito mais do que se ele não conhecesse nada de medicina, mas conhecesse tudo isso muito bem. Então, isso quer dizer que o exercício de uma profissão qualquer, ela sempre tem dois lados. Tem o lado nominal, que é a finalidade explícita dela, e tem uma série de finalidades secundárias que podem se tornar principais. Então, você vê o exercício da função de professor, por exemplo. O professor, em princípio, ele está para ensinar. Tá certo? Mas, como os alunos não sabem nada, eles entram sem saber nada daquilo lá, que ele vai ser ensinado, como é que eles vão saber se ele está ensinando direito ou não? Eles não podem julgar. Quem vai julgar? Os outros professores. Mas eles vão julgar em função do quê? Do conteúdo da matéria que o sujeito está ensinando ou em função das necessidades internas da própria comunidade dos professores. por exemplo, precisamos de tantas verbas para isso ou para aquilo, ou quem vai ocupar tal lugar, quem vai ser o diretor. Tudo isso é enormemente complicado. Pior, não existe uma escola que ensine isto. Isso tudo tem que ser aprendido na prática. Não existe um guiamento para isto. Então, pode haver até um cursinho de como subir na vida, claro. Mas vai ser um ensinamento genérico. Quer dizer, bom, mas eu não quero subir na vida genericamente. Eu sou, por exemplo, digamos, eu sou jornalista, eu quero subir dentro do jornalismo, do meio jornalístico, então eu tenho que conhecer a cabeça do jornalista, tá certo? Os hábitos, as convenções, o que que fica bem, o que que não fica mal. Quem vai me ensinar tudo isso? Somente a prática. Então, eu entrei no jornalismo com 17 anos de idade. As técnicas elementares do jornalismo eu já sabia quase que instintivamente. Bom, mas e o meio? Eu apanhei que nem um cachorro de 10 anos para saber o que que os caras queriam. Se o que eu estava fazendo agradava ou não agradava. Entendeu? Os mais velhos, o que que iam achar de mim. Os mais poderosos. E havia uma série de convenções tácitas. Convenções mudas que ninguém explica para você. E que você tem que adivinhar. Eu digo, bom, mas essa tecnologia é muito mais difícil do que a técnica material do jornalismo, ou da medicina, ou de qualquer ciência que você imagine. Então, isso quer dizer que, por exemplo, quando você pega uma profissão que diz respeito a alguma necessidade material do ser humano, como, por exemplo, a produção de alimentos, ou como, por exemplo, a medicina, ela vai atender esta necessidade, mas ela vai criar outras necessidades muito mais complexas que dizem respeito à adaptação do indivíduo ao seu meio profissional e social. Então, você resolve um problema à custa de você criar 100 outros. Então, se você pensar bem, os problemas de saúde pública, bom, eles são problemas de medicina até 2 ou 3%. O resto é tudo problema de administração, de política, de verba, de planejamento, tudo que não tem nada a ver com a medicina. Não é isso? Então, isso quer dizer que no conjunto, vamos dizer, uma sociedade, uma cultura que tenha muitas informações sobre muitas coisas, tá certo? Ela ainda pode falhar na sua adaptação ao meio físico e ela pode render muito pouco. Quer dizer que a disponibilidade de conhecimento dentro dela não é suficiente para lidar com aquilo, embora ela tenha os conhecimentos técnicos necessários. Então, por exemplo, no Brasil existe uma infinidade de engenheiros mecânicos altíssimamente competentes, que são capazes de, se eles quiserem, são capazes de construir o melhor automóvel do mundo. Não é isso? Mas por que que o automóvel no Brasil custa 100 vezes mais do que o nos Estados Unidos? Isso não depende da engenharia, depende de uma infinidade de fatores econômicos, políticos, sindicais, legais, etc., etc., que nenhum engenheiro, coitado, pode abarcar. E que, se você pensar bem, ninguém abarca. Se você pensar bem, fala, me explica por que isso acontece. Ninguém sabe explicar direito por que isso acontece. Então você vê um ponto onde uma determinada sociedade, ela, a disponibilidade, o conhecimento disponível não é suficiente para resolver os problemas de ordem material. Pode haver problemas infinitamente mais complicados do que esse. Por exemplo, quando se imaginou, no tempo da Revolução Francesa, alguns pensadores imaginaram que a sociedade era muito complicada porque era muito caótica, havia muitas instâncias diferentes de autoridade. Se você estudar a legislação no antigo regime, cada cidade tinha o seu regulamento, tinha a sua moeda, tinha o seu sistema de pesos e medidas, tinha a sua polícia particular, tinha o seu sistema de autoridade, quer dizer, cada lugar era de um jeito. Tanto que se você vamos supor, um vendedor ambulante, a mercadoria que ele estava vendendo, ela mudava de preço a cada 200 metros que ele andava. Não é isso? Então, alguém achou, vamos centralizar tudo e vai ficar tudo bom. Nós uniformizamos tudo. Foi aí que surge, por exemplo, o sistema métrico. Foi adotado pela Revolução Francesa. Não há mais vários sistemas de pesos e medidas, só tem um. É universal. Parece que simplifica. Tá certo? Então, centralizar a autoridade e a sociedade vai ter um comando unificado e vai tudo funcionar como se fosse uma máquina, vai obedecer inteiramente ao nosso planejamento. Bom, funcionou? Não, não funcionou. Você tem que matar um monte de gente para implantar isso aqui. Tá certo? Houve resistência para tudo quanto é lado, as pessoas não se adaptavam facilmente a isto e, no fim, aquilo virou um caos muito maior. A situação caótica da Revolução Francesa só acabou quando veio Napoleão e ele fez um acordo entre a ordem antiga e a ordem nova. Esse acordo já não era uma máquina que funcionava de maneira inteiramente racional do começo ao fim. Era, como sempre, um acordo entre o racional e o irracional. Tá certo? Então, isso quer dizer que a funcionalidade geral de uma cultura, ela pode ser medida no seu conjunto, sem que você tenha que ter todos os conhecimentos específicos que fazem parte do horizonte de consciência. E é claro que esta funcionalidade geral depende, então, do quê? Da adaptação desta comunidade ao seu ambiente físico, às outras comunidades e à condição humana geral. Portanto, isso tem que ser equacionado em termos de conceitos muito gerais capazes de abarcar tudo isso. E é exatamente esses conceitos que os filósofos desenvolvem. Isso quer dizer que haverá motivação para surgir a filosofia quando você tiver um indivíduo altamente capacitado, que disponha dos conhecimentos gerais da sua comunidade e que sinta, vamos dizer, a deficiência da comunidade como se fosse a deficiência pessoal dele. Ou seja, ele tem que sentir uma responsabilidade pessoal por isso, senão ele não vai lidar com o assunto. Se ele diz, a coisa não está funcionando aqui, bom, eu posso simplesmente mudar de país, vou para um lugar das coisas, eu saio do Brasil, vou para a Suíça. As coisas estão funcionando melhor, não preciso pensar. Mesmo assim, a Suíça também vai ter seus problemas. Não é isso? Então, esta necessidade de tomar uma posição pessoal perante a totalidade da cultura existente é isto que determina um filósofo. Isso você observa claramente no caso de Sócrates. O que que Sócrates faz? Ele faz o exame das crenças gerais da comunidade, porque são essas crenças que dão a forma do horizonte de consciência daquela comunidade. E ele percebe que por baixo, vamos dizer, da ordem potencial, quer dizer, do acordo entre os símbolos, do acordo entre as pequenas divindades, por baixo disso existe uma confusão miserável. Ninguém está entendendo nada do que está fazendo. Ou seja, as divindades não estão funcionando. Então, você vê que Sócrates nunca propõe nada. Ele faz apenas o exame crítico, ele reconhece a sua incapacidade de resolver o problema, mas ele coloca a questão, fala, bom, eu não sei resolver o problema, mas nós temos que pensar a respeito. Então, quer dizer que ele espera que as gerações subsequentes, alertadas para essas deficiências e esses problemas não resolvidos, continuem pensando e encontrem, talvez, uma solução melhor para isso ou para aquilo, sabendo que a solução perfeita não existe. A ideia, vamos dizer, da solução perfeita ou da sociedade perfeita é exatamente o que é estudada no livro do discípulo de Sócrates, Platão, da República, onde você verá aquela ideia, vamos dizer, dos ciclos, onde Platão assinala 12 formas de organização da sociedade, é certo? Que todas elas fracassam e, no fim, volta ao começo. Então, isso quer dizer que você entender a República de Platão como projeto de uma sociedade perfeita é não entender a República, porque ele está dizendo exatamente que não há sociedade perfeita, que, no fim, vai tudo cair. Tá certo? Então, quer dizer, por mais arranjos, quer dizer, Platão resume a 12 formas, tá certo? Podemos imaginar outras 1000, tá certo? Mas a experiência confirma repetidamente aquela observação de Platão, fala, olha, vamos conceber aqui a máquina mais perfeita possível, onde tudo está no seu lugarzinho. Ainda assim, ele prova que, no fim, vai dar problema e vai desmanchar tudo. Isso quer dizer que a atividade filosófico, o reexame constante dos fundamentos do conhecimento que estrutura o horizonte de consciência da comunidade, é uma necessidade permanente. Só que essa necessidade ela se faz sentir diferentemente em distintos lugares. Quer dizer, nem sempre a cultura, a sociedade está em crise. Às vezes dá a impressão que tudo está funcionando regularmente bem. Quer dizer, porque há uma situação estável, há um ambiente físico relativamente estável, há uma população relativamente estável, então parece que a coisa está andando, mas mais dia menos dia vai entrar em crise. E é justamente nesses instantes de crise que a situação apela ao surgimento da vocação filosófica, que tenta, então, reestruturar o conjunto do horizonte de consciência em bases mais funcionais. Claro que essas bases também são provisórias, elas também serão derrubadas mais dia ou menos dia, mas algum arranjo é preciso fazer. Assim como quando você conserta o automóvel, você não espera que ele vai funcionar eternamente. Eu digo, bom, mas pelo menos por uns 2 anos ele continua andando. Tá certo? A filosofia é a mesma coisa. Quer dizer, é um arranjo provisório, porém um pouco melhor do que aquele que a cultura pôde desenvolver até aquele momento. Então, de cara, então, nós temos que fazer uma distinção entre o que é filosofia e o que é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto das crenças coletivas, é a forma concreta do horizonte de consciência de uma determinada comunidade. E então a filosofia, a finalidade dela não é gerar uma cosmovisão, mas é fazer uma análise crítica da cosmovisão existente e não substituí-la por outra completamente diferente, mas apenas consertá-la em determinados pontos. Quer dizer, um filósofo não gera uma cosmovisão. Seria impossível exigir isso de um ser humano sozinho. Tá certo? Então, de cara, então, a filosofia é a análise crítica das cosmovisões, ou, dito de outro modo, a reforma do horizonte de consciência de uma determinada comunidade, que pode ser, vamos dizer, uma cidade, como na Grécia, Atenas, tá certo? Ou pode ser uma civilização inteira, como a nossa. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que me espantou, e onde eu achei que eu tinha que intervir, é todas essas discussões sobre nova ordem mundial. Todo mundo falando nova ordem mundial, projeto globalista, etc, etc. E eu vi e falei, peraí, mas não há um projeto globalista, existem 3. Completamente diferentes. De 2 nós recebemos pouca notícia, porque nós estamos dentro de um deles. Tá certo? Mas, por exemplo, para quem está na Rússia, então o projeto do Império Eurasiano é uma coisa muito mais presente do que a Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é um projeto que outro grupo tem no outro lado do mundo, tá certo? E que é competidor do nosso. Do mesmo modo, no mundo islâmico, o mundo islâmico tem um projeto globalista há 1.400 anos. A ideia do Islã sempre foi a expansão mundial e o domínio mundial. E é claro que, então, esse projeto ele tem uma história muito mais longa, muito mais complexa do que o do projeto eurasiano ou da nova ordem mundial do Rockefeller. Então, é um absurdo esse pessoal todo ficar discutindo esta coisa toda como se existisse somente um globalismo. Né? É uma coisa que realmente me assustou, porque eu nunca vi ninguém dizer isto. E eu asseguro para você, eu fui o primeiro que disse, você tem 3 projetos. Então, com isso aí, é claro, eu não resolvi problema nenhum, mas pelo menos avisei as pessoas, mas olha, a coisa é mais complicada do que vocês estão pensando. Do mesmo modo, em muitas situações, você vê ali com Sócrates, o problema, vamos dizer, que já aparecia no teatro grego, o problema da relação entre, vamos dizer, a lei positiva, quer dizer, a ordem da sociedade, e a ordem da vida humana em geral. Tá certo? Você vê que na poesia épica e nos oráculos, etc, etc, algumas pessoas haviam tido uma espécie de penetração no ápero, no desconhecido, e haviam captado esta ideia de leis universais, isso é da lei divina. De algum modo, esta intuição estava presente em todo mundo, tanto que ela aparecia no teatro, e o teatro era o meio específico de lembrar isto às pessoas. Então, o teatro estava sempre consciente da ideia de que nós criamos leis aqui, e essas leis, em princípio, elas representam as leis eternas, mas elas não são as leis eternas. Elas são uma tradução das leis eternas na escala das nossas necessidades e disponibilidades locais, mas essa tradução pode ser infiel, ou ela pode ser fiel hoje, depois, com o tempo, a coisa se deteriora, a pessoa perde o sentido das coisas, e o que era justo vira injusto. Então, este problema já estava equacionado no teatro, em forma, vamos dizer, de discurso poético, quando Sócrates entra e, ele, por assim dizer, ele tira a conclusão daquilo que já estava dito no teatro. E ele, então, começa, vamos dizer, a cobrar das pessoas a noção de justiça que elas têm, a noção da justiça, do bem, do certo, do errado, etc., etc. É? Ele realmente ele não tem um conceito melhor dessas coisas para ele oferecer à comunidade, mas ele sabe que do jeito que está, não está funcionando e que nós vamos ter que examinar o problema, pelo menos tem que tomar consciência porque mais vale você ter consciência da sua injustiça, porque pelo menos você está tentando corrigir a coisa, do que você continuar praticando a injustiça alegremente e com toda tranquilidade. Quer dizer, a injustiça consciente começa a valer mais do que a injustiça inconsciente. Não é isso? Então, pelo menos alguma culpa você começa a sentir e você se sente incentivado a buscar uma coisa melhor. Então você vai ver, uma das características permanentes dos filósofos é esse desejo de conhecer o horizonte de consciência da sua coletividade na sua forma global. Não quantitativamente, um por um, mas nos conceitos e crenças fundamentais que dão a forma do conjunto. Quer dizer que sem isso, simplesmente não surge uma filosofia. Então, é preciso que exista uma situação onde o horizonte de consciência da coletividade não é suficiente para resolver os problemas que a própria coletividade criou, que ela encontrou no meio físico, e é necessário que apareça alguém com essa disponibilidade de conhecer o conjunto e assumir a responsabilidade intelectual pela coisa. Portanto, existe no surgimento da filosofia, existe um elemento sociológico, que é a presença do problema, e existe a resposta individual. Quer dizer, se não aparece ninguém com a disposição de pensar a coisa no conjunto, então não haverá filosofia e a comunidade vai continuar vivendo na inconsciência dessa deficiência estrutural do seu horizonte de consciência. A primeira dessas coisas pode ser descrita historicamente, a segunda não, porque depende de um fator imprevisível, que é alguém querer fazer isto aí. Não é isso? E no momento em que nós perguntamos, mas vai aparecer alguém que queira fazer ou não? Bom, aí nós só temos que... A única maneira de resolver isso é estudar caso por caso, mas eu não acredito que nós vamos chegar a resolver o problema e dizer, olha, para que apareça uma pessoa com essa disponibilidade, precisa isso, mais isso, mais isso, mais isso, precisa educação assim, assado. Eu acho que isso tudo continua na esfera do imprevisível. Quer dizer, isso é uma resposta individual a uma situação, e essa resposta é pela sua própria natureza, imprevisível. Às vezes você vê que existem situações que necessitam desesperadamente de um filósofo que busque um novo padrão de ordem, e esse cara não aparece. É? Outras vezes aparece e ninguém presta atenção. O caso do Mário Ferreira dos Santos no Brasil. É? Ele passou e ninguém percebeu que ele estava lá. Talvez daqui a 200 anos perceba, quando não for mais necessário. É? Eu acredito que eu estou tendo um pouquinho mais de sorte do que o Mário Ferreira. Acho que as pessoas estão ouvindo bastante, prestando bastante atenção, embora na maior parte dos casos não entenda. No entanto, pelo motivo seguinte, já as pessoas tomam conhecimento do que eu digo, ou por artigo de jornal, ou por programa de rádio, pior ainda, tá certo? E não tem ideia dos cursos que eu estou dando, que é onde eu coloco a substância do meu pensamento mesmo. Tá certo? Então, acreditam que por aquela amostrinha já entenderam tudo e podem opinar a respeito. Então, bom, eu A minha ideia é criar um pouco de ordem, mas eu acabo criando um pouco de confusão. Sem culpa, evidentemente, mas por não ter... Vamos dizer, eu não posso fazer do Brasil inteiro, botar o Brasil inteiro ouvindo meu curso. O curso está aberto, vem quem quer, quem não quer não vem. Então é assim que surgem ou não surgem os filósofos. Então, isso quer dizer que a cada momento da história, em cada cultura, você vai observar que chega um momento em que a forma daquela cultura já não consegue resolver os problemas que ela mesma criou. Então, aparece um filósofo que quer examinar a coisa desde os seus fundamentos. Ao examinar a coisa desde os fundamentos, ele pode melhorar a coisa ou pode piorá-la formidavelmente. Pode piorá-la, sobretudo, quando a sua ambição vai muito além da de Sócrates. Sócrates sabia que ele não tinha solução para nada. Ele sabia que ele simplesmente precisava levantar certos problemas e dizer, olha, nós precisamos conversar, isso aqui vai dar um trabalho miserável e não vai dar tempo de eu completar enquanto estiver vivo. Tá certo? Porém, à medida que a filosofia vai se constituindo como profissão, em que ela se torna, então, uma fonte de prestígio e de autoridade, na mesma medida, a ambição dos filósofos vai aumentando. Quando você vai ver, quando aparece René Descartes, nós vamos estudar o René Descartes amanhã, eu disse que era hoje, mas não é hoje, é amanhã, você vê que já surge a ideia de uma reforma geral do conhecimento. Reforma geral das ciências, com ele e com Bacon aparece essa ideia. E se nós perguntamos assim, bom, mas eles estavam capacitados para fazer isso, para criar, vamos dizer, um novo órgão, como disse Bacon? A resposta é evidentemente não. Isso quer dizer que o projeto era muito maior do que a compreensão que eles tinham da situação. E não obstante, esses projetos, eles se impõem às gerações seguintes como um novo horizonte de consciência, no qual as pessoas se sentem mais seguras e passam a fazer deste filósofo e, vamos dizer, dos seus herdeiros, dos que o representam, os novos deuses provisórios, os novos símbolos da razão. Então, quer dizer, você pode não saber a solução de um problema, mas você acredita que dentro de uma perspectiva cartesiana será possível resolvê-lo. Então, você trocou de Deus. Entenderam como funciona a coisa? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Dúvidas? Mas faça aqui. Alguma das, vamos dizer assim, críticas que o filósofo acaba fazendo à sua própria cultura quando ele chega naquele, assim, no limite da consciência, do horizonte de consciência, algumas são agregadas à cultura dele ou às culturas às sociedades posteriores, às gerações posteriores, e outras não, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos. Mas como é feita a crítica a esse novo patamar que ele alcançou pelos filósofos das gerações posteriores, quando isso é agregado à cultura, como, por exemplo, a filosofia de Aristóteles não foi agregada, mas foi agregada pelo cristianismo, na época de São Tomás. E depois isso acabou se tornando uma espécie de, também de um novo símbolo da razão, e precisava de algum modo ser criticado. Isso é feito ou não é feito? Como... Bom, essa a resposta disso aí varia conforme a época, porque... Ou seja, uma coisa é a situação da filosofia... Opa! Uma coisa é a situação da filosofia quando ela surge. Então, essa situação originária, por assim dizer, ela define o que é a filosofia essencialmente. Porém, isso vai ter diferentes encarnações, por assim dizer, conforme as várias situações históricas, sobretudo a partir do momento em que a filosofia se torna uma profissão. Que acontece, então, a partir dos regulamentos da Universidade de Paris. A partir daí, quer dizer, a classe dos filósofos vai se estabilizando cada vez mais, vai crescendo cada vez mais. De modo que, ao longo do tempo, as discussões elas se aceleram de tal modo que elas acabam se fechando dentro do círculo dos filósofos e não tem mais nem como absorver isso aí socialmente. E se você pensar, hoje em dia... Que círculo de pessoas está informado das discussões filosóficas? É mínimo, praticamente são só os filósofos que estão se discutindo uns aos outros. Tá certo? E, em segundo lugar, vamos dizer, o prestígio que a profissão filosófica acaba adquirindo ao longo do tempo dá aos filósofos, vamos dizer, uma espécie de autoridade também imediata, fazendo com que o seu enfoque das coisas se torne praticamente obrigatório para certos círculos, sem que haja tempo de trabalhar isso em profundidade. Quer dizer, existe uma espécie de superprodução, uma espécie de explosão populacional dentro da filosofia, né? Então, a bibliografia filosófica hoje é totalmente inabarcável, sem contar que o exercício central da filosofia, ele gera uma série de subprofissões filosóficas. Você tem, vamos dizer, todos, em volta de cada filosofia, você tem uma legião inteira de intérpretes, de retransmissores, de eruditos, etc., etc., camaradas que são especialistas não na filosofia, mas no que nós podemos chamar cultura filosófica. Isso tudo já é uma monstruosidade. Quer dizer, é claro que a filosofia aí, ela já perdeu o seu impulso originário, tá certo? E ela se torna, vamos dizer, um elemento do próprio horizonte de consciência estabelecido. Quer dizer, você tentar voltar a uma filosofia de tipo socrático nessa altura é sempre uma aventura. Claro que alguns fazem isso. A ideia de dizer, vamos voltar aos fundamentos, colocar as perguntas básicas de novo. Muitos fazem isso, mas em geral isso não é cobrado mais dos filósofos. Quando você vê fenômenos, por exemplo, como esse Jacques Derrida, né, que ele tão logo, ele simplesmente enunciou as suas teorias, elas já se tornaram obrigatórias para uma multidão de gente. Quer dizer, em parte por imitação do processo cognitivo das ciências, onde a teoria mais nova, ela se sobrepõe à anterior. Isso em filosofia não deveria acontecer necessariamente, mas por imitação, quer dizer, uma profissão imita a outra, então a teoria mais recente ela tem mais prestígio do que as anteriores. Sem que haja nenhum motivo para que isso aconteça na filosofia. Você dizer que o Jacques Derrida é mais atual do que Aristóteles é duvidoso, é? Aí em filosofia não existe o atual nesse sentido. Porque as perguntas que Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles colocaram, elas voltam a aparecer em situações similares. Elas nunca perdem a atualidade. Tá certo? E como a função da filosofia é eminentemente crítica e analítica, ela não tem por finalidade estabelecer teses que sejam, que se imponham a uma coletividade como se fosse crença oficial. Ela não tem essa finalidade, mas isso acaba acontecendo. Em parte por causa da simples existência da profissão de filósofo e, vamos dizer, do círculo de prestígio que isso cria em volta de cada filósofo. Então, às vezes, coisa que o sujeito enunciou apenas como hipótese, né? Por exemplo, eu duvido que Jacques Derrida algum dia tivesse alguma certeza do que ele disse, tá, né? Mas, para as gerações seguintes, aquilo se impõe como certeza. Quer dizer, você já não pode mais pensar fora daquilo, daqueles limites que Jacques Derrida estabeleceu. Eu duvido muito que isso estivesse nas pretensões dele, mas isso acontece. Agora, isso aí é uma, vamos dizer, uma coisa que no mundo moderno ele praticamente oficializou essa situação. E, sobretudo, a partir do momento em que... bom, quem inaugura isso é Karl Marx, na verdade. Em que ele, longe de aceitar a limitação inerente da função da filosofia, que é simplesmente fazer análise crítica da cultura, ele coloca a filosofia como o agente criador da cultura. É curioso que ele faz isto. Quer dizer, cabe à filosofia, então, transformar o mundo, segundo ele. No instante mesmo em que ele faz isso, ele diz que o agente histórico não é o filósofo, mas são os proletários. Quer dizer, isso é uma contradição enorme. Quer dizer, se é a filosofia que vai reformar o mundo, tá certo? Então, evidentemente, os seus agentes têm que ser os filósofos. Que é uma coisa que mais tarde Antonio Gramsci vai tirar essa conclusão. Quer dizer, são os filósofos, os intelectuais, que são os verdadeiros agentes. E não o proletariado. Quer dizer, o proletariado aparece ali como o elemento pretextual. Mas, a partir de Karl Marx, o número de filosofias que pretenderam transformar o mundo é muito grande. Porque você imagina, então, a distância que existe entre um Sócrates, que é um indivíduo praticamente sem uma função social definida, era apenas uma pessoa que estava conversando com os outros e que não tinha status nenhum. Você compara isso com a posição de Karl Marx como presidente da Primeira Internacional, líder de um movimento político mundial. É uma situação muito diferente, né? Quer dizer, é claro que a partir daí, o sujeito que assume esta responsabilidade, ele ser o condutor do processo, ele já não está atuando como um filósofo. É, ele é a personificação da cultura estabelecida, por assim dizer. É uma situação muito, muito diferente. A gente continua usando o mesmo termo filósofo só por falta de outro. Nós podemos, talvez, usar o termo ideólogo, né? A fronteira entre filosofia e ideologia é muito, muito tênue neste caso, né? Mas acho que é simples fato do sujeito trazer uma proposta de reforma integral, ele já deixou de ser um filósofo. Porque aí o filósofo está assumindo o lugar da cultura como se ele fosse a cultura inteira. E Descartes faz isso. Descartes e Bacon fazem isso. Eles querem já criar uma cultura inteiramente nova, com outras bases, a partir deles mesmos. Então, a partir daí, isso vai se tornando tão normal e tão atrativo que praticamente todos os filósofos querem fazer isso. Então, houve uma ampliação enorme da autoridade do filósofo. Ele se torna uma espécie de governante. É? E, vamos dizer, Descartes faz isso, Bacon faz isso e... Mas o primeiro que assume que está fazendo isso é o Karl Marx. Né? O que, vamos dizer, vai criar uma série de dificuldades para você delimitar o que é propriamente filosofia no meio disso. Sem contar o fato de que pode surgir, vamos dizer, a modernidade, ela cria também esse gênero que é a crítica cultural. Tá certo? A crítica cultural não tem obrigação de ir até os fundamentos das coisas, mas ela é uma atividade, é uma parte da atividade filosófica, mas ela adquire uma autonomia no mundo moderno. Se você pegar, por exemplo, Matthew Arnold, é um filósofo? Não, mas ele é um crítico cultural. Né? Nietzsche é um crítico cultural, mais do que um filósofo, porque ele não tem a ideia de ir até, vamos dizer, os fundamentos, conceitos básicos. Não, ele solta uma ideia aqui, outra ali, então é eminentemente um crítico cultural. Né? Então, quer dizer, ele não está assumindo a responsabilidade integral da razão. Então, assumir a responsabilidade de ser, vamos dizer, o porta-voz da razão numa certa época, isso é o próprio do filósofo. Quer dizer, o filósofo é o homem que... Como diz o Eric Voegelin, ele busca ordenar a sua própria alma e depois, se possível, ordenar o mundo em torno. Mas essa ordenação não pode ser como um planejamento, uma ordem que ele está dando. É apenas uma sugestão para que as gerações seguintes continuem. Tá certo? Então, por um lado, você vê na modernidade, existe uma restrição, uma diminuição da responsabilidade racional, quer dizer, o indivíduo não assume a responsabilidade de levar a razão até as suas últimas consequências possíveis no momento, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ambição maior de legislar ou de ordenar o mundo a partir de si mesmo. Quer dizer, o trabalho de auto-ordenação é precário. Né? A ordenação da alma cede lugar à ordenação do mundo. Quer dizer, indivíduos que estão numa desordem anímica terrível, tá certo? Ao mesmo tempo, se arrogam o direito de criar uma nova ordem para o mundo. Esse é o próprio caso de Karl Marx. Diga. Na verdade, eu queria pedir para você voltar para um tema que acho que apareceu nos seus cursos de História Essencial da Filosofia, quando se fazia a distinção entre a autoridade do filósofo e a autoridade do profeta. E você fazia uma ponte dizendo que muitas vezes o filósofo se imbui de uma autoridade, falsa autoridade profética. E conectando com o que você está falando agora e com um outro trecho da aula de hoje, em que você mencionou que se não me engano, você falou que certos, até mesmo os mitos no cristianismo são especulações, tentativas de descobertas dentro do Aperon, né? Mas se esses mitos vêm imantados da autoridade profética, deixam de ser especulações propriamente, não? Bom, uma coisa é a penetração intuitiva de certos indivíduos dentro do Aperon. Outra coisa é a intervenção do Aperon na ordem terrestre vigente. Quer dizer, no caso profético, mas o profeta não é o sujeito que saiu buscando, tentando especular alguma coisa. Ao contrário, ele recebe uma mensagem, ele é perseguido pela mensagem. Mas é que às vezes ele não quer, tá certo? Aquilo é vivido sob a forma de uma ordem, quer dizer, há uma nova ordem terrestre que não foi implantada, vamos dizer, por um exame racional e por uma crítica, mas é uma coisa que vem pronta e definida, quer dizer, tem que fazer assim. Tá certo? E o que marca a autoridade profética é a durabilidade das suas ordens, que continuam sendo obedecidas depois de milênios. É um fenômeno, vamos dizer, inexplicável. Eu imagino que se essas ordens proféticas estivessem totalmente deslocadas em relação à ordem da realidade, isso já teria levado a fracassos monumentais ao longo do tempo. É isso? Então, vamos dizer, uma coisa é um indivíduo que tem uma intuição de alguma coisa da ordem divina, e outra coisa é quando a ordem divina se manifesta para ele de maneira mais total ou menos, ou mais total ou mais parcial. E tem casos em que você não sabe distinguir se é uma coisa ou a outra, quer dizer, foi um indivíduo que penetrou lá em cima ou algo que veio até ele. Aí não dá para discutir caso por caso. Teria que ter um estudo específico. Tá certo? Mas eu acho que algo da ordem divina está presente, vamos dizer, em todas essas religiões de grande durabilidade. Algo tem que estar presente, porque senão não funcionaria por tanto tempo. O que não quer dizer que todas elas sejam, vamos dizer, sejam igualmente legítimas. Tá certo? Mas algo de legitimidade, quer dizer, algo da ordem divina tem que estar presente ali, senão não poderia funcionar. Agora, a diferença entre a ordem imposta por um profeta e a ordem buscada por um filósofo é o seguinte, é que essa do filósofo você tem que entender todos os seus detalhes. Ela é eminentemente um exercício da razão, ao passo que a ordem profética ela vem no sentido imperativo e você não precisa compreendê-la, compreender o seu porquê, compreender o seu fundamento, você tem que simplesmente obedecer. E o fato é que são obedecidos, né? E quando Moisés desce do Sinai com os 10 mandamentos, fala, bom, quantos anos os judeus estão cumprindo isso e os cristãos também em parte? Quer dizer, é um elemento estruturador da civilização. E a própria, vamos dizer, a própria compreensão disso é um problema que vai passando de geração em geração. Quer dizer, a ordem profética, ela se impõe como um fato e não como uma conquista da inteligência humana. Não é isso? Ah, sim, eu dizer, o marxismo é um capítulo da história da mentalidade revolucionária. Né? E a mentalidade revolucionária, ela aparece claramente, vamos dizer, no século XV. É a partir ali que você vê, claro que pode ter raízes anteriores, mas ela aparece mesmo no cenário histórico, como uma presença visível, no século XV, com aquelas rebeliões russitas, taboritas, etc., que queriam implantar o reino de Cristo na Terra a ferro e fogo. Quer dizer, de certo modo, apressar o juízo final. Quer dizer, nós vamos aqui separar os bons dos maus, matar os maus e vai ficar tudo bem. Tá certo? Então, esse é o primeiro projeto revolucionário assim, explícito. E a inspiração dos caras é, obviamente, o Apocalipse. Quer dizer, uma coisa que aparece dentro do cristianismo. Quer dizer, se não existisse essa perspectiva do juízo final, não poderia existir, vamos dizer, a ideia da transfiguração revolucionária da sociedade. Você vê que todos os outros casos anteriores de rebeliões políticas eram coisas muito limitadas, eles não queriam criar um mundo novo, mas de repente aparece o sujeito e fala, não, nós vamos transfigurar o universo. Nós vamos sair do mundo da perdição e vamos entrar aqui no reino de Cristo. Quer dizer, como se o juízo final se tornasse, vamos dizer, não algo que vai acontecer no fim da existência terrestre, quer dizer, com a transfiguração total do universo, quer dizer, Cristo fala um novo céu, a nova terra, tá certo? Vai ser somente uma nova terra, não um novo céu, né? Então, o juízo final se torna um capítulo da história terrestre. E a história terrestre, pelo seu próprio movimento interno, ela se transfigura no reino de Cristo. Essa é a ideia revolucionária por excelência e ela é inconcebível fora do cristianismo. Claro que você tem, vamos dizer, alguma antecipação disso no judaísmo, você tem. Não é isso? Mas quando você vê que essa primeira manifestação ostensiva de mentalidade revolucionária aparece claramente dentro do contexto cristão, quer dizer, não é sem razão, né? Quer dizer, as outras não tinham esse modelo do juízo final. Não tinha essa perspectiva escatológica. É que só que os caras cansaram de esperar o juízo final e decidiram apressá-lo, fazer por sua própria conta e risco. Com o tempo, vamos dizer, a inspiração cristã desaparece e a ideia, vamos dizer, da transfiguração da sociedade, ela adquire uma autonomia. E às vezes assume claramente um ares anticristão, mas não interessa, o esquema é ainda o mesmo, tá certo? Tanto que você verá ainda em Karl Marx e todos os revolucionários o mesmo tom profético, o mesmo anúncio apocalíptico de uma transfiguração total, né, da realidade, às vezes com a descrição, em Marx não, mas em Trotsky aparece a descrição da situação paradisíaca, onde todo varredor de rua será um novo Leonardo da Vinci e assim por diante. Né? Ou, como diz o Antônio Gramsci, onde tudo será mais belo. Então, tudo isso aí é claro que é um subproduto do cristianismo. Aquele negócio que fala o Chesterton, ideias cristãs que saíram de dentro do cristianismo e ficaram loucas. Quer dizer, note bem, se fosse só a mentalidade revolucionária, se isso acontecesse só com a mentalidade revolucionária, bom, seria bom porque teria um problema localizado. Tá certo? Mas o número de ideias e preceitos cristãos que adquiriram autonomia são praticamente todos, na medida que a sociedade vai descristianizando. Mas você não tem uma outra cosmovisão. Você continua dentro da cosmovisão cristã, tá certo? Então, ou você não tem uma outra moral, quer dizer, essas ideias de moral leiga, tá, tudo isso é amadorismo, isso é uma bobagem, isso não existe. Então, em última análise, os preceitos morais que existem ainda são os cristãos deslocados do contexto cristão. Então, por exemplo, se você pensar toda a moral matrimonial moderna, ela é toda isto. Quer dizer, a moral que o direito civil moderno cria, o casamento monogâmico, etc, etc. Tudo isso é uma ideia cristã fora do cristianismo. Tá certo? Então, você veja, uma coisa é, por exemplo, o sujeito casar com uma mulher, permanecer fiel a ela por um compromisso que ele assumiu com o próprio Cristo, e outra coisa é ficar com ela por um compromisso que assumiu com ela. Né? Quer dizer, ela adquire automaticamente uma autoridade divina sobre você. É isso, porque outra coisa, se você assumiu isso com o Cristo, eu digo, bom, você cometeu 50 adultérios, ele vai te perdoar, mas a sua mulher não vai. É a diferença aí. Elementar, né? Ele está lá para perdoar, a função dele é essa, né? Mas é a sua mulher. No primeiro ela diz, meu mundo acabou. Então você deu a ela uma autoridade divina que ela vai exercer com muito mais rigor do que o próprio Cristo. Então é uma situação absolutamente infernal. Se você disser, olha, 50% dos casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio, fala, não é sem razão. Vocês criaram um monte de divindades vestidas de saia, tá certo? Diga. O senhor usou a imagem do jogo para descrever a relação do homem com Áperon. Eu queria perguntar se o senhor acha que, inversamente, esse fascínio que o jogo, principalmente o jogo esportivo, exerce sobre o homem moderno, pode ter a raiz profunda nessa necessidade de representação ritual dessa experiência que seria como substitutivo empobrecido do ritual religioso que perdeu vigência social em larga medida. Certíssimo, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o jogo é um treinamento para o indivíduo se adaptar à condição humana geral. Quer dizer, onde você tem um controle limitado dos fatores. Não é isso? A gente sabe que a vida é assim. Na verdade, você, na situação prática, você tem até mais controle do que durante um jogo. Porque o jogo é assim, meio a meio. Né? No jogo, o seu controle da situação é meio a meio. Tá certo? Na vida, até um pouco mais. Né? Em geral, não sei em caso de catástrofes que você não controla, ou de guerra, mas em geral a gente tem mais do que 50%. Então, você treinando 50%, de algum modo você está preparado para a vida. Quer dizer, o jogo, a brincadeira, tudo isto, né, faz parte da educação do ser humano. E você não vai encontrar uma sociedade onde não exista alguma forma de jogo. Quer dizer, você está preparado para o imprevisto. Então você vê que toda a racionalidade humana ela tem uma estrutura de jogo. Com um pouco mais de chance do que num jogo. Agora, aqui tem uma pergunta da Ana Regina Bolsas. Ela diz, como professor de Sociologia e Filosofia em Escola Pública, eu tenho contato direto com o poder da intelectualidade nos livros didáticos. Como lidar com essa realidade? Fala, olha, aí, para dizer a verdade, você está no mato sem cachorro, porque você tem toda uma coletividade intelectual que já moldou a mentalidade geral pelas próximas gerações e que a sua voz isolada contra deles todos... Bom, pode funcionar se você tiver uma liderança e um magnetismo extraordinário e se você souber mais do que essa intelectualidade toda, você pode até sobrepor a sua influência. Mas é o tal negócio, você estar contra alguma coisa não quer dizer que você seja melhor do que essa coisa e de que você possa superar aquilo. Você só pode superar aquilo que você engoliu, abarcou e processou. Tá certo? Então, por exemplo, tem gente que se revolta contra essa hegemonia esquerdista, essa coisa toda, fica bravo, digo, não adianta absolutamente nada. Quer dizer, se você não assimilou a parcela de verdade, de validade que existe naquilo, e se você não tem algo melhor a oferecer, não adianta nada. Quer dizer, não é uma questão de você ficar a favor ou contra, é de você ser maior ou menor. E todo o nosso esforço aqui neste curso é para criar uma intelectualidade que abarque tudo isso aí e vá muito além, porque essa coisa está nos limitando, está nos imbecilizando o país inteiro, porque são, vamos dizer, ideias e convicções de uma geração de intelectuais de 50 anos atrás. Eles não aprenderam nada nesse período, nada, quer dizer, o mundo cresceu, a coisa se tornou enormemente mais complexa e eles continuam apegados àquelas mesmas coisinhas de 50, 60 anos atrás. Outro dia teve um rapaz aqui que me escreveu me recomendando que eu lesse o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. E você não sabe nada, você precisa ler o Eduardo Galeano. Eu li o Eduardo Galeano quando eu tinha 17 anos. Né? E quando eu tinha 18, eu já tinha percebido que era uma bobagem. Né? Então, o pessoal está ainda nesses, vamos dizer, nesses mitos. Outro dia mesmo eu escrevi um artigo que, sobre a, vamos dizer, a história do nazismo que se transmite nas escolas brasileiras, aquilo é uma versão criada pela propaganda stalinista nos anos 30, 40. E no Brasil aquilo se repete até hoje. Quer dizer, eu digo que a historiografia mundial não descobriu nada nesse período, não se sabe coisa nenhuma. Hoje se sabe praticamente tudo. Nada disso chegou no Brasil. Então, é claro, eu tenho que saber o que eles sabem para saber o que está faltando, porque se eu não sei nem o que eles sabem, não adianta. Então não é uma questão de você ficar contra, é de você ir adiante, você fazer a coisa crescer. E, vamos dizer, o problema do Brasil não é um problema de esquerdismo, é um problema de burrice, de ignorância, de atraso, é esse que é o problema. Você vê, durante muito tempo, o pessoal da esquerda não fez mal algum à cultura nacional. Eles faziam ela andar. Quando você pega, por exemplo, toda a obra do Zé Honório Rodrigues, que era o maior historiador daquele período, era um homem da esquerda, e, no entanto, ele não atrapalhou ninguém, ele só ajudou. Por quê? A esquerda estava em desenvolvimento, ela estava crescendo, ela estava aprendendo. Agora, depois parou. Parou e obriga todo mundo a parar. Falei, epa, então aí não dá mais, né? Quer dizer, e se a turma da direita fizer a mesma coisa, vai ser igualmente ruim, é claro que vai ser. Então, por exemplo, esse mesmo caso que nós estamos falando aqui, vamos dizer, das ideias cristãs tornadas loucas, quer dizer, a moral cristã, fora de um contexto cristão, é uma loucura. Né? Quer dizer, vai te impor um monte de obrigações, né, sem os benefícios do perdão divino. Eu digo, epa, isso é coisa de louco. Porque Cristo, quando manda fazer uma coisa, ele sabe que você vai desobedecer. E ele mesmo diz, quantas vezes para perdoar? 7 vezes? Não, 7 vezes 70. Né? Então, 490. A maior coisa é, no quadro trigentésimo, nonagésimo, primeiro adultério, eu te ponho para fora de casa. Mas, no mundo do direito civil, não é assim. O juiz não precisa fazer nem isso. Aqui nos Estados Unidos, a mulher ficou descontente com você, você olhou torto, ela diz, ah, eu acho que ele está querendo me bater. Pronto, o cara está lascado. É. Perde tudo do dia para a noite. Quer dizer, então, não é só a mentalidade revolucionária que sai de dentro do cristianismo. Toda loucura moderna sai dentro do cristianismo. Né? Que é, na verdade, é, vamos dizer, a justiça divina sem o perdão divino. Você pode dizer que todo o direito moderno é isto. É tudo inspirado no cristianismo. Porém, como é exercitado por pessoas que não têm o poder divino de perdoar, então, vira um inferno, evidentemente. Sim. Eles têm a figura cristã, é como Aristóteles, figura e forma, né? Figura é só a aparência externa. E a forma é a lei interna, né? É, sobre o Apel. Bom, antes de descobrir o Apel, que é o que o filósofo faz, primeiro eu tenho que descobrir dunas e dunas de coisas conhecidas, mas que eu achava que era desconhecido, e que só porque eu achava que elas eram o Apel que eu pude descobrir que era a minha própria ignorância. Então tem um momento que eu acabo transcendendo essa plasticidade arenosa da minha própria ignorância para adentrar a ignorância da cultura, né? Qual que é a marca, sei lá, sensível disso? Assim, como é que é para um filósofo descobrir que ele não está mais escavando a própria ignorância, mas uma ignorância mais universal? excelente pergunta, porque ela é decisiva para o filósofo. Esse momento chega quando você percebe que os sábios não sabem as coisas. Porque a gente não sabia, vamos dizer, é natural, nós nascemos ignorantes, todos nós somos como a mãe do Lula, nascemos analfabetos. Né? Então, vamos aprendendo, transcendendo, vencendo uma coisa, vencendo outra, vencendo outra. Só que chega uma hora que você está se dirigindo aos caras que representam o saber da coletividade. E você vê que eles não estão entendendo nada. Falam, aí você está no, percebe que não sou eu que está no mato sem cachorro, somos nós. Tá certo? Então, isso quer dizer que sem um diálogo com os mais altos representantes da coletividade, não existe ainda a inspiração da filosofia. Por isso que eu acho uma besteira ensinar filosofia para criança. Você tem que ensinar filosofia para pessoas que têm a cultura. E tem uma imensa cultura literária, histórica, científica, religiosa, etc., etc., né? E que tem, então, condição de avaliar o desempenho dos sábios oficiais. E espremê-los com perguntas e, quando eles não sabem, você diz, bom, então, se eles não sabem, quer dizer, esta coletividade não sabe, eu também não sei. Então, quer dizer, a filosofia, ela começa com a crítica da cultura. A crítica cultural é o começo da filosofia. A crítica cultural é para pessoas que têm, vamos dizer, uma imensa formação cultural. Então, bom, eu sempre recomendo que as pessoas comecem com a cultura literária, quer dizer, que é a cultura da imaginação. Depois passem para a história, para a política, para as ciências, etc. Daí, no fim, você vira um filósofo. Quer dizer, você, antes de ser um filósofo, tem que ser outra coisa. Quer dizer, o sujeito fazer, por exemplo, já fazer um... sair do ginásio para uma escola de filosofia, eu já acho um absurdo. Ele tinha que adquirir alguma formação. Quer dizer, ou você é um artista, você é um literato, você é um escritor, ou você é um cientista, você fez um curso de física e tal, e daí você vai para a filosofia. Né? A filosofia é o que vem depois. Ela é a reflexão sobre aquilo que já se conhece. Agora, você pega um garoto de 12 anos e ensina filosofia, você vai ensinar o quê? Você vai confundir filosofia com a arte de debater. Porque as pessoas acham realmente isso, que é uma questão de argumentos e provas. Agora, argumento e prova não é conhecimento. Né? Quando você descobre alguma coisa, você realmente não tem a prova daquilo. A prova pode levar muitos séculos. Né? Então, vamos dizer, as grandes intuições filosóficas, elas não são provadas absolutamente. E argumento e prova é uma depuração posterior. Portanto, já não é a atividade filosófica fundamental. Sem dúvida, eu acho que Ortega y Gasset dizia, serão filósofos todo o que não podem ser outra coisa. Quer dizer, você é, de certo modo, ser empurrado para dentro daquilo. Né? Então, o que pode levar você a isso é sempre a descoberta de alguma coisa que está faltando na cultura. Né? Para você chegar a isso, você precisa ter se dirigido, vamos dizer, você precisa ter abarcado o horizonte de consciência dos melhores, dos mais, por exemplo, os sábios oficiais, né? Bom, no Brasil isso não é muito difícil, os sábios oficiais são os ignorantes. Né? Vou tentar trazer... É uma pergunta que já vem do Brasil, porque já que o senhor tocou aqui na aula e outras pessoas que estão no Brasil já pediram até para perguntar, a questão é, o senhor falou da atividade filosófica e dentro dessa atividade filosófica o senhor trouxe o exemplo, né, clássico de dois filósofos, dos dois pais fundadores, né, que é o Sócrates e o Platão. E eles e também se tipificou de forma diferente as suas atividades filosóficas. Né? Eu queria que só o senhor colocasse, para ficar mais claro, como o senhor se enxerga dentro dessas atividades, dentro desses tipos, se é que você se enquadra em um desses tipos, e como o senhor abarca o seu trabalho dentro dessa atividade filosófica. Está certo? Bom, é claro que tudo que eu estou fazendo é em resposta a uma situação brasileira, local. É isso? Claro que pode ter alguma utilidade fora disso, mas... Eu acredito que a situação brasileira, ela mostrou certos problemas do mundo contemporâneo de uma forma agravada. Quer dizer, essa, por exemplo, o problema, vamos dizer, da intelectualidade ativista, que são milhões e milhões de pessoas que têm a sua vida estruturada em função de carreiras e benefícios, etc., etc., e que acham que sabem, quando você vai ver, não sabe nada. Então, esse problema acontece no Brasil de maneira muito mais radical, muito mais grave do que aqui. Mas, quando você vê o rumo que as coisas estão tomando nos Estados Unidos, eles arriscam se brasilianizar muito, muito rapidamente. Então, nesse sentido, as coisas que eu digo podem ter alguma utilidade para os americanos, sei lá. Mas eu estou vendo especificamente o caso do Brasil, que está... O Brasil está na vanguarda da ignorância, né? Então, um caso mais grave do que aquele eu nunca encontrei. Quer dizer, um caso de um país que durante 30 anos fica sem literatura, sem alta literatura, não conheço caso no mundo. Né? Por pior que esteja, sempre você tem. Quer dizer, nas piores circunstâncias, se você pegar, sei lá, a União Soviética, bom, a União Soviética nunca pararam de escrever grandes livros. É verdade que estava todo mundo escrevendo na cadeia, mas pelo menos na cadeia eles escreviam. Né? E no Brasil nem na cadeia, nem fora dela. Né? Então, esse caso grave, eu achei que requeria uma intervenção e que eu podia fazer isso, tá certo? Então, você transcender o horizonte de consciência da intelectualidade brasileira é a coisa mais fácil, é até covardia, se você pensar bem. Você saber mais do que Emir Sader, um jumento sabe mais do que Emir Sader. Né? Então, havia essa urgência, mas, ao mesmo tempo, isso colocava certos problemas para os quais a filosofia mundial não tinha solução. Então, eu tinha que criar a minha solução. Por exemplo, quando eu escrevi o negócio dos quatro discursos, né, em parte eu fui levado a isso por... Eu comecei a observar que o ambiente físico brasileiro, o ambiente das cidades, a forma das cidades, etc., era tremendamente caótico, e que uma pessoa criada dentro daquilo não podia ficar inteligente de maneira alguma. Quer dizer, ela ia se acostumar a não entender coisa nenhuma e transferir toda a responsabilidade para os deuses da cidade, os quais são perfeitamente inexistentes. Né? Então, você não sabe, mas você acredita que alguém na universidade sabe, o cara da universidade acredita que na outra universidade alguém sabe, quando você vai ver, ninguém sabe coisa nenhuma. Então, vamos dizer, esta base sensorial, por assim dizer, base estética da inteligência, começou a me chamar a atenção, ao mesmo tempo onde eu estava lendo Aristóteles, eu vi que ali tinha, de certo modo, a solução desse problema. Não é isso? Assim como, vamos dizer, outras situações onde o problema local brasileiro, o problema existencial do brasileiro, tocava problemas fundamentais da filosofia e você tinha que resolver esses problemas para tentar retroativamente ajudar um pouco na situação brasileira. Por exemplo, o próprio problema da função da intelectualidade e o problema que é o assunto deste curso, que é a sociologia da filosofia. Quer dizer, da onde surge, qual é a inspiração fundamental de onde surge a filosofia e como essa inspiração fundamental pode ser encoberta por funções secundárias que o filósofo vai adquirindo ao longo do tempo, como profissional, como professor, como ideólogo, como líder de partido, etc., etc. Tudo isso tinha que ser resolvido, mas a coisa fundamental para mim sempre foi a situação brasileira. Eu não tive nenhuma ambição fora do nosso território. Mas é claro que você, para resolver essas coisas locais, você toca em problemas universais, e às vezes esses problemas universais não têm solução. Ou, por exemplo, às vezes a interpretação consolidada de certas filosofias, quer dizer, um filósofo cuja obra adquiriu uma certa fama e ela é compreendida de uma maneira estável e mais ou menos repetida aqui, ali e ali, tá certo? E eu vejo que quando essas filosofias são ensinadas no Brasil, elas têm um efeito desastroso, porque fica, vamos dizer, o entendimento puramente repetitivo de chavões, e não há possibilidade de você fazer um esforço real de inteligência. Isso aconteceu com Descartes, por exemplo. A maneira como as pessoas entendem Descartes, no mundo inteiro, bom, pode atrapalhar elas, mas no Brasil, isso tem um efeito devastador. Quer dizer, a figura oficial consagrada de Descartes, né, como inaugurador do racionalismo, etc., etc. Bom, ele adquire esta figura historicamente depois de morto. Mas era isso que ele estava fazendo no começo? Né? Eu cheguei à conclusão que não. E no meu livro sobre Descartes eu vou demonstrar que não. Que a coisa dele é completamente diferente. Quer dizer, ele acabou adquirindo uma figura, né, que pouco tem a ver com a inspiração originária dele. Então, ou Maquiavel. Quer dizer, existe... Por exemplo, Sir Isaiah Berlin escreve um livro muito interessante sobre Maquiavel, um ensaio muito interessante, mas é sobre a influência de Maquiavel. Tá certo? Então, as analogias que o pensamento de Maquiavel tem com esta, aquela corrente, etc, etc. Mas daí eu fiz a pergunta, peraí, mas quem era Maquiavel não para os outros, sim para ele mesmo? Ou seja, qual é o horizonte de consciência dele? O que, que ele está, até onde ele estava enxergando e a partir de onde ele ia ficar cego? E, por incrível que pareça, essa pergunta ninguém tinha feito. Eu falei, bom, então, em vez de estudar a influência do Maquiavel, eu vou seguir a linha contrária, o oposto. Quer dizer, o que, que os caras foram falando do Maquiavel, tá certo? Para ver, no meio disso, o que, que sobra. Fulano entendeu assim, o outro entendeu assado. Vamos ver quanto dessas perspectivas existem no próprio Maquiavel. E o resultado foi tremendamente decepcionante. Quer dizer, Maquiavel é uma figura que foi inflada pelos seus sucessores. Na verdade, ele entendia muito menos da política do que parece. E a própria confusão dele deu margem a que o interpretassem de mil maneiras diferentes, que vissem ali riquezas que não existiam. Então, o meu estudo de Maquiavel foi uma decepção. Quando você estuda tudo, fala, mas no fim, esse camarada era burro. É uma coisa terrível, se fizer. E justamente a sua burrice permitiu que as pessoas projetassem sobre ele, né, as intenções mais profundas e enigmáticas. E no fim você vê, não é nada disso. Então, essa coisa do maquiavelismo, eu também me... O que me impeliu a estudar isso aí foi um pouco a coisa da malícia brasileira. De você ver que você ser malicioso e enganar os outros no Brasil é um mérito, né? E as pessoas acreditam que são que se inspiram em Maquiavel. Naquela frase, quando você não pode vencer, você adere. Eu ouvi isso milhares de vezes da boca de políticos, de líderes, etc, etc. E digo, os caras acham que isso é um pensamento de Maquiavel. Vamos ver como Maquiavel fez isso, fez para isso funcionar. Resultado, nunca funcionou. Maquiavel estava sempre do lado perdedor, sempre se ferrava. Digo, então eles estão seguindo um professor de derrota, meu Deus do céu. Eles estão querendo ser, né, você querer ser muito esperto, às vezes é burrice. E eu vi que isso entrou na cultura brasileira, mas eu falei, eu não posso tratar isso como um elemento da cultura brasileira sem investigar primeiro qual é a fonte mundial de onde veio essa porcaria. Assim como eu não posso, quero entender a mentalidade da esquerda brasileira. Eu falo, bom, então a esquerda brasileira não surgiu sozinha, ela tem toda uma tradição atrás, eu tenho que ir atrás dessa tradição para ver o quanto dela penetrou no Brasil, que modificações ela sofreu ao se adaptar ao ambiente brasileiro, né? E como que, com aquele grupo de rock, aquilo deu nisso. Tá entendendo? Tem uma coisa, estava assim e depois ficou assado. Então, por exemplo, quando você vê que a esquerda brasileira, ela sempre favoreceu uma economia fascista. Sempre. Eles acham que fascistas são os outros, mas substantivamente são eles. Como que isso aconteceu? Como é que eles não percebem que isso está acontecendo? É? Se você vê, por exemplo, esses acordos que, né, a turma do PT primeiro perseguiu as empreiteiras, né, acusou a empreiteira de tudo, deixou todo mundo apavorado. Aí quando o PT sobe, ele começa a fazer acordo com as empreiteiras para fazer, sei lá, você vai fazer uma refinaria na Bolívia, você vai fazer um porto em Cuba, etc, etc. Quer dizer, esta simbiose de Estado e grandes grupos empresariais, fala, mas isso é economia fascista, é isso que vocês gostam, meu Deus do céu. Né? Então, como é que a coisa foi tomando este rumo no Brasil. Tá certo? Bom, você pode estudar isso localmente, mas se você não estuda as origens da economia fascista, da economia, as relações da economia fascista, da economia socialista no mundo, você não entende como isso aconteceu. Mas esses problemas todos que eu estou levantando aqui, quantas pessoas fazem essa pergunta no Brasil? Ninguém. Então, você não consegue enquadrar a história do nosso país dentro da história mundial. E como você não consegue, bom, o resultado, o melhor que você tem a fazer é ignorar. Então, a história mundial, como o pessoal de fato ignora. Hoje eu sei que economia comunista não existe. Hoje eu sei, só existe economia liberal e economia fascista. Ponto final. Hã? Então você vai ter que escolher uma ou outra. Mas você pode escolher economia fascista com qualquer outro nome, né? E chamar os liberais de fascista. Você pode trocar os nomes do que você quiser. Tá certo? Mas, de qualquer modo, a ação que você empreendeu, ela tem a sua lógica própria, ela vai ter consequências reais que não tem nada a ver com as palavras que você está usando. E no caso brasileiro, você vê assim, uma intelectualidade inteira que está enganada sobre praticamente tudo. Tá certo? E o pessoal que se opõe a ela também está enganado. O pessoal liberal, os católicos, conservadores, tá? A coisa ali está muito ruim, gente. Muito, muito, muito, muito, muito ruim. Porque dificilmente, você veja, o brasileiro tem muito essa coisa dele reagir a pessoas, gosto ou não gosto. E todas as atitudes político-culturais dele são baseadas nessa simpatia ou antipatia. Então a primeira reação que a pessoa tem já é o gosto ou não gosto. E todo o resto que elas vão pensar na vida já está condicionado por isso. Bom, essa é a melhor maneira de você não entender coisíssima nenhuma. Você odeia o esquerdista? Falou, muito bem, mas o que você entende do que eles estão fazendo? Se você não entende nada, então você está odiando um fetiche que está na sua cabeça. A gente vê que as manifestações de ódio irracional, né, são muito comuns no Brasil. Claro, aqui também são, mas não em certos círculos letrados. Tá? Então, esse caso extremo do Brasil também sugere o estudo, vamos dizer, dessas epidemias ideológicas do mundo moderno. Mas apenas no Brasil elas tiveram consequências intelectuais devastadoras que não tiveram em parte alguma. Você vê durante o nazismo na Alemanha, a produção literária não acabou, a música não acabou, a alta cultura não acabou, muito foi para o exterior, é claro, a maioria foi para o exterior, mas continuou. Mas no Brasil, nem no território, nem no exterior, em parte alguma. Os caras que saem do Brasil, um sujeito aqui inteligente, um homem dotado, etc., ele sai do Brasil, entra numa universidade e nunca mais se ouve falar dele. Não produz coisa nenhuma. Porque ele simplesmente encontrou um ambiente mais respirável e gostou de lá e ficou por lá. Então, o que ele faz não se integra na cultura brasileira ou mesmo não existe. Quer dizer, ainda o sujeito está confundindo, então, a finalidade essencial da atividade dele com as finalidades secundárias. Profissão, subsistência, prestígio social, etc., etc. Na hora que ele conseguiu o secundário, ele esquece do principal. Então, quer dizer, o desastre intelectual brasileiro não tem comparação no mundo. E também, você verá, a autoridade dos intelectuais internacionais no Brasil é uma coisa que também não existe no resto do mundo. Né? No Brasil, aqui nos Estados Unidos, se chegou o Slavoj Žižek e falou não sei o quê, ele é o duomilésimo que está falando alguma coisa. No Brasil, não. São cinco ou seis e eles imperam. Quer dizer, tem uma autoridade papal, uma coisa que... inconcebível, absolutamente inconcebível no resto do mundo. Então, esse isolamento, e o desejo que eu gostaria de fazer, de criar canais de respiração, das pessoas possam saber o que está se discutindo no mundo, é outra motivação, mas não é só um trabalho de divulgação, de contar lá o que os caras estão discutindo aqui. Não, você tem que reinterpretar aquilo em função da situação brasileira. Também o problema central da educação, como é que se desperta a inteligência das pessoas. Né? Isso, evidentemente, é um problema pedagógico, em primeiro lugar, mas não pode ser tratado só como um problema pedagógico. Este é um problema central da filosofia, porque é o que Sócrates está tentando fazer. Não é isso? Ele faz as pessoas raciocinarem sobre a sua experiência real. Então, qual é a função desta experiência real e como é possível que surja na história um fenômeno como paralaxe cognitivo, onde o senhor está raciocinando sobre tudo, mas não tem absolutamente nada a ver com o que está se passando diante dos olhos dele. É um fenômeno que acontece no mundo, acontece na Europa, tem origem na Europa. Mas, quando chega no Brasil, isso é agravado a um nível quase psicótico. Em suma, são só problemas para tudo quanto é lado, está entendendo? E se eu conseguir, então, despertar algumas centenas de inteligências, então é possível que no futuro haja um diálogo mais inteligente e mais esperançoso, onde as coisas não sejam tratadas de maneira tão louca. Então não se trata de você ser a favor ou contra esta ou aquela política em particular, interessa que, quer dizer, qualquer política, qualquer proposta que você faça dentro dessa mentalidade sempre vai dar errado. Porque é tudo fetiche, coisa que o sujeito se apegou a uma coisa aqui, ele acha que aquilo é a coisa mais importante da vida, ele vai lutar por aquilo, mas não tem ideia do contexto geral. Bom, no Brasil, por exemplo, quando o pessoal fala de educação, a primeira coisa que eles pensam é verbas. Né? Como se o dinheiro tivesse alguma capacidade pedagógica. Ah, precisamos pagar mais os professores. Pagar para eles fazerem o quê? O que eles estão fazendo não é para pagar nada para eles. Eles têm que pagar para fazer essa bobagem. Né? Deu problema, talvez não seja o da formação dos professores, mas do que se exige deles. Na verdade, não está se exigindo coisa nenhuma. Você tem que exigir o quê? Resultado, meu filho. É? Cadê o resultado? Não tem? Então, você não está ensinando nada. Quando você vê que os nossos alunos, eles tiram os últimos lugares nos testes internacionais, você diz isso, e no dia seguinte você diz que tem que aumentar o salário dos professores, mas como? Hã? Não faz o menor sentido, é? Professor, o senhor tem enfatizado que a ênfase deve ser dada mais à descoberta do que aos meios de prova, mas eu queria saber se a prova, de alguma maneira, não acrescentaria um valor à própria descoberta, uma vez que nos ajudaria a dar o peso específico daquela descoberta e a realizar a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Sem dúvida, quer dizer, a busca da prova, ela aprimora e esclarece, tá certo? Mas também precisa ver o seguinte, que qualquer discussão em busca de provas, ela pode prosseguir indefinidamente, porque existe, vamos dizer, a demanda de provas, a demanda de certeza, ela é maior em umas pessoas e menor em outras. Tá certo? Porque você sempre tem um coeficiente, vamos dizer, de intuição pessoal, que faz com que alguns apreendam a coisa imediatamente. Você pode saber de uma coisa em vários níveis. A primeira é porque você imaginou que é assim. Para algumas pessoas isso basta. Você imaginou, você já está. Você pode confrontar aquilo com outras hipóteses. Vamos dizer, num primeiro instante você pode saber uma coisa assim por intuição pessoal. Você percebeu. E muito bem. Na hora que você expressa isto, a maneira de você expressar já não corresponde exatamente à intuição e já surgem dúvidas, né? Então começa a necessidade da prova. Depois da prova, surgem as objeções. E você responder a cada uma das objeções, vai o resto da sua vida. Se você pensar assim, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? Tem 1. Quantos resultados errados possíveis? Infinitos. Quer dizer, a margem de erro é sempre indefinida. E a possibilidade da dúvida também é indefinida. Nisso, então você querer provar uma coisa até as suas últimas... Até os seus últimos detalhes, é um empreendimento utópico. Você vai sempre ter que contar, vamos dizer, por isso que, veja, no Platão e no Sócrates, você não vê um esforço de prova, mas você vê um esforço de, por assim dizer, de persuasão por contato íntimo, pelo testemunho da pessoa. Quer dizer, você sabe o que eu estou dizendo pela sua experiência pessoal. Então, é o meu testemunho que confere com o seu testemunho. E isto basta. Não precisa, assim, agora nós vamos provar a coisa que até a pessoa de mais má vontade no mundo vai ser obrigada a aceitar isso. E olha que isso é utópico. Se você começa a estudar, por exemplo, a lógica moderna, você vê quanta confusão tem na lógica moderna. Não é isso? Então, quer dizer, a própria ciência da coerência do discurso está cheia de incoerências. Isso acontece por quê? Porque a pessoa está transferindo a responsabilidade de conhecimento, que é uma responsabilidade sempre pessoal, que é a responsabilidade, vamos dizer, do testemunho honesto, você está transferindo para uma máquina de prova impessoal. E começou nisso aí, você já começou com alienação. Quer dizer, a prova que se impunha universalmente a todo mundo, a prova perfeita, só é necessária se você estiver lidando com um monte de jumentos que não são capazes de testemunhar nada. Mas se eu tenho testemunhas honestas e conscientes, basta eu apelar para o testemunho delas. E a prova para por aí. Você está falando, são pessoas inteligentes e honestas que estão falando com outras pessoas inteligentes e honestas. Mas se você estiver falando com um bando de vigarista, então você precisa a prova matemática final. E mesmo assim, você não vai convencer ninguém. Então, vamos dizer, a confiança da modernidade na lógica é uma das loucuras que tem, começa com o próprio Descartes. Quer dizer, nós não precisamos desse nível de prova. E note bem, à medida que a ideia, vamos dizer, da persuasão pessoal foi sendo substituída pela ideia da prova lógica final, que é uma coisa que começa com os escolásticos e culmina, então, com Descartes, né? Nessa mesma medida, você vê que o nível de consciência da pessoa vai baixando cada vez mais. E os próprios meios de prova vão se tornando cada vez mais problemáticos. Estudo uma história da lógica moderna, você vai ver que aquilo é um saco de gato. Eu digo, ah, mas não era a lógica que nos ia ajudar a provar a coisa? Eu falo, bom, mas a lógica não está dando conta dela mesma. A lógica não foi feita para substituir o depoimento honesto. Então, o nível de prova depende da honestidade ou malícia do ouvinte. E nesse caso, você vê que os diálogos socráticos são exemplares, porque ele só apela, vamos dizer, ao testemunho interior, aquilo que você sabe. Eu estou falando uma coisa da qual você sabe, então você confirma. Vale para nós, para um terceiro não vale, a não ser que ele dê o seu testemunho também. Então, a necessidade absoluta do testemunho pessoal é um dos fundamentos da filosofia. Quando os procedimentos científicos, entre aspas, de prova, vão se incorporando na filosofia, você vai perdendo esse elemento do testemunho pessoal e a sua prova vai ter que ser cada vez mais detalhada, mais detalhada, mais detalhada, e isso não termina nunca. Você não vai alcançar em filosofia um nível de prova mais perfeito do que na física quântica, né? E a física quântica, ela só prova um pedacinho do que ela está dizendo. Quer dizer, ali você se conforma, vamos dizer, em provar o quê? A aparência exterior de certos fenômenos que pode ser medida. Mas a natureza do fenômeno você não conhece, você não sabe do que está falando. E se a física quântica se conforma com isso, eu digo, bom, como é que nós podemos dar mais do que... A física quântica é a teoria mais verificada, mais provada que já existiu no universo. Né? E mesmo assim, o nível de inteligibilidade da coisa é mínimo. Então, como é que vamos exigir que um filósofo faça mais do que isso? Quer dizer, a filosofia é um diálogo pessoal, de alguém que dá um depoimento honesto e confronta com outro depoimento honesto. Então, não podemos substituir a honestidade do interlocutor por uma prova matematicamente perfeita. Porque a possibilidade, quando você chega, bom, primeiro tem a intuição, depois você tem a prova, depois você tem a refutação das objeções. Quando chega aí, não termina mais. E existe um negócio chamado diabo. O diabo é o maior lógico do universo, e ele é capaz de produzir objeções em número infinito, e você nunca vai ganhar. Então, é o negócio, nós precisamos desse nível de perfeição na prova, só precisa se você sentir que você está cercado de bandidos, né? Então, é como assim, você está num tribunal, o tribunal está disposto a te condenar de qualquer maneira, e você vai ter que dar uma prova, cala a boca deles. Bom, depois que você provou tudo, eles ainda assim te condenam. Existe a peça do Eugênio Corti, Processo e Morte de Stalin. Né? Então, Stalin convida uns companheiros de partido para jantar na casa dele, na casa de campo, e com a ideia de matar todos eles, né? Mas eles são mais espertos, eles prendem os guarda-costas do Stalin, e daí encosta o Stalin na parede e fala: bom, agora nós vamos fazer aqui o seu processo, processar por todos os crimes que você fez. E ele se defende muito bem, e ele mostra que tudo o que ele fez não foi por maldade, foi simples decorrência do marxismo-leninismo, que ele aplicou da maneira mais honesta possível. E ele convence os caras. E daí ele diz: mas nós vamos te matar assim mesmo. Leia essa peça, é uma maravilha. Processo e Morte de Stalin, Eugênio Corti, escritor italiano. Então, tinha uma pergunta da aula passada. Peraí, mas faça aqui. Eugênio Corti. C-O-R-T-I. É provavelmente o maior escritor vivo do mundo. Era uma pergunta que eu fiz ela passada e o senhor pediu para eu como que fala? Falar de novo. Que era sobre o deslocamento do milagre do campo do fato para a crença e as consequências para a arte sacra. E só uma coisa, para complementar. Eu li no seu livro Astros e Símbolos sobre aquela parte do imaginário que não é corporal. E que é onde eu posso lidar com os mitos, os anjos, enfim, todo esse imaginário. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor. Eu acho que o nome em latim é Affectio Imaginalis, algo assim. Então, quer dizer, existe um tipo de imaginação que transcende as possibilidades da imaginação comum, porque, de certo modo, ele é atraído pela própria força angélica ou divina que te dirige nesse sentido. Então, você realmente apreende algo do mundo angélico. Tá certo? Mas isso não tem nada a ver com a outra coisa que eu estou falando, que é o milagre. O milagre é uma intervenção direta, divina, no mundo físico, e ela tem que ser observável por qualquer pessoa, mesmo que seja um burro. Tá certo? Tem que poder ver. Se você pegar 70 mil pessoas que estavam ali em Fátima, você fala, bom, podia ter dois ou três com QI superior, mas a maioria não era nada disso. E, no entanto, eles viram a coisa acontecer, tá certo? Então, o milagre não pode requerer daquele que o observa nenhuma capacidade a mais. Não requer nem mesmo a fé. Se requerisse a fé, não serviria para nada. Quer dizer, milagre só acontece na frente de quem já acredita. Fala, isso não seria um milagre. Você viu, a coisa mais notável ali em Fátima foi o jornal O Século, que era um jornal maçônico, que era o principal jornal de Portugal. O jornal noticiou lá, aconteceu um milagre. Não sei explicar, mas aconteceu. Né? E é claro que as pessoas que estavam ali, todas elas imediatamente se converteram, um pouco importando a sua origem. Tá certo? Se você abole da perspectiva cristã o milagre, só sobra, então, a affectio imaginalis. É o único meio de acesso que você tem lá. Então, daí vão aparecer escolas gnósticas, gurus e sheiks, etc, etc, te dando iniciações para você conseguir subir lá com suas próprias forças. Né? E aí se introduz aí um monte de distorções, de horrores. A história das escolas esotéricas é uma coisa medonha, né? Então, são as pessoas que têm maior pretensão cognitiva no universo, mas que às vezes terminam num nível de imbecilidade moral assim, terrível. Eu vi isso, eu sou testemunha disso. Até agora eu estava conversando com o Silvio. Quer dizer, se você acredita que através de exercícios ascéticos, não sei o que, você vai subir em tal lugar, você vai direto para o inferno. Tá certo? Agora, o milagre te dispensa de fazer tudo isso, que é uma coisa que acontece na sua frente e você vê com os olhos da cara. Não. Ele não instala nada. Não. Ele é um fato. Ele não tem nada a ver com o mundo imaginal, com o mundo dos anjos, a esfera espiritual. A espiritual é uma pinóia, é um negócio físico. Não é isso? Então, você vê, uma das características da cultura moderna é que para ele só existe duas coisas. Existe o mundo físico, tá certo? E existe o mundo cultural, o mundo do imaginário humano. E, bom, o milagre tem que ser retirado disso, porque ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele nem corresponde à imagem física do mundo estabelecida na ciência e nem é um negócio culturalmente criado. É uma terceira coisa. Tá certo? Então, vamos dizer, a coisa principal do milagre é o seguinte: ele não é uma doutrina, ele não é uma crença, ele é um fato que aconteceu. Professor, o senhor falou da questão dos símbolos da razão, né? Que o indivíduo ele não conhece racionalmente algo, mas ele supõe que outra pessoa o conheça, né? Aí isso redunda na multiplicação de uma série de pequenas divindades, né? Que tudo sabem, você deposita nelas confiança quase cega, né? Eu me lembro que li alguns anos atrás um livro daquele sociólogo inglês, o Anthony Giddens, em que ele falava de sistemas peritos. Não me recordo o nome do livro, mas ele exemplificava com um caso em que você estava num avião e você tinha plena confiança no piloto do avião, porque você não sabe dirigir um avião e você dependia dele para tudo naquele momento que você estava no avião. Aí eu gostaria que o senhor falasse, se fosse possível, sobre uma possível analogia disso com a situação que a gente vive hoje, em que nós temos organismos internacionais, e eu tenho particular experiência com isso, que contrata uma série de especialistas e intelectuais que são responsáveis por reforçar essa situação de confiança irrestrita em sistemas que se faz crer que ficam fora da nossa compreensão e de qualquer possibilidade de intervenção de nossa parte. É só isso. Então, a confiança que você tem nessa autoridade, evidentemente, é de dois tipos. Um é baseado na experiência. O sujeito vai resolver um problema aqui, resolver outro problema aqui, você acredita que ele é capaz de resolver mais um. Tá certo? Quer dizer, é na competência real. Tá certo? Mas, para você chegar ao ponto de poder julgar o cara nesse nível, você também precisa conhecer algo a respeito. Né? E esse conhecimento é inacessível para a maioria da população. Então, você vai criar todos esses fetiches ou símbolos da razão, dos quais você tem toda uma pirâmide de divindades, né? Que vai culminar nos grandes organismos internacionais ou nas grandes universidades. Não é isso? Mas nada disso é testável. E se você pegar, por exemplo, uma área qualquer do conhecimento, a história. Bom, eu conheço vários historiadores que eles são bastante confiáveis. Né? Mas não quer dizer que a classe dos historiadores seja, ou que o fato do sujeito ser professor de história não sei aonde, signifique algo. Né? Por exemplo, o simples título universitário, você não pode esquecer, título universitário é uma coisa que deram para você, não é o que você fez. Né? Então, de cara, você julgar o cara pelo título e não pela obra já é um absurdo. Quer dizer, o que interessa não é o cargo que ele ocupou, mas o que ele fez ali. Né? Mas este julgamento só é possível a estudiosos da área. Né? Então, você vê que o sistema a hierarquia de divindades, ela é cada vez maior, as suas presunções são cada vez mais amplas e a sua confiabilidade cada vez mais mínima. Agora, veja, a minha solução é muito simples. Eu digo, bom, eu confio nas divindades para quê? Eu confio no... Espero que algum Deus aí se mostre para mim, mostre que ele é Deus. Né? Só tem um jeito dele mostrar, é fazendo milagre. Se você não faz milagre, não me interessa. Quer dizer, tem que ser um Deus, tem que ser alguém que faça algo que nós não podemos fazer, que nenhum ser humano pode fazer. Então, os milagres são a grande pista, e é por isso que chama milagre, miraculo, quer dizer, aquilo que merece ser visto. É? Por exemplo, se o jornalismo valesse alguma coisa, os milagres seriam manchetes, porque são os acontecimentos mais importantes. São aqueles que acontecimentos que ocorrem, mas no limite entre o conhecido e o desconhecido. Então, vamos dizer, é uma interpenetração dos dois reinos. O que, que pode ser mais importante? Nada pode ser mais importante do que isso. Mas acontece que a pessoa não pode fazer isso, por quê? Porque se ela diz, bom, então o cara é o Deus que faz milagres. Se você vai ver que só tem um. E daí as pessoas não querem, elas querem outros. Quer dizer, os milagres saíram da esfera cultural. Por quê? Porque eles, basta entrar um que demole tudo. Você quer alguém que saiba mais do que você? Você fala com Deus. Ah, mas Deus é um objeto de crença, tem uma doutrina, precisamos de uma iniciação, precisamos não sei o quê. Não, daí já complicou tudo. Você transferiu aquilo de novo para uma autoridade humana. Digo, o próprio Deus não exige nada disso. Ele vem e ele faz um milagre na sua frente. E ele mesmo deu o critério que eu já citei, Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6. Onde o Cristo dá o critério para a gente saber se ele é o Cristo ou não. Ele vê o que eu estou fazendo. Você vê, eu estudei anos a fio esse negócio de religião comparada, as místicas, as iniciações, etc, etc. Hoje eu acho que tudo isso é uma imensa perda de tempo. Porque uma coisa é você, as suas concepções sobre Deus, suas concepções sobre o Aperon, elas são em número infinito, enormemente ricas e sugestivas, etc, etc. Mas a pergunta é, isto funciona ou não? E se funciona, funciona por uma mágica humana, por uma interferência humana, por um poder humano, ou é um poder divino que vem e faz o que nenhum ser humano pode fazer? Então, eu acho que toda a mística universal não vale, toda a mística, todo o esoterismo universal não vale esses seis versículos de Mateus. Que ali matou o problema mesmo. Né? Então, quando você transfere a discussão do problema, das ideias, crenças, doutrinas, são tudo criações humanas, mais ou menos adequadas à situação. E aí nós podemos corrigir uma, melhorar outra, etc, etc. Mas tudo isso se dá sob um fundo que é constituído de coisas e fatos que nós não criamos. Nós não criamos o universo em torno. Nós não criamos nem nós mesmos. Tá certo? Então, esta parte que nos é imposta como estrutura da realidade, essa predomina sobre todas as ideias. E as ideias valem na medida em que elas se adequam a essa estrutura e vêm tentar substituí-la por outra coisa. Então, mas nós chegamos hoje no cúmulo da alucinação, que já é esse negócio de que tudo é discurso, só existe o discurso, só existe os textos. Né? Eu digo, bom, então você deve ter nascido por meio de um texto também. Pegou um livro, foi dentro do outro, o livro ficou grávido. Né? Quer dizer, tudo isso é uma imensa perda de tempo, é uma doença mesmo. Né? Então, quando eu vejo esses documentários sobre o Alasca, eu gosto. Ele pega um desses filósofos em Paris e fala, olha, tu passa lá seis meses, né, caçando, pescando por sua conta, quando você voltar, vamos ver se você acredita nas suas teorias ainda. Quer dizer, é o mundo dos fatos, ele é soberano, contra fato no argumento, dizia São Tomás daqui. Então, mais vale um fato que você não entende, né, do que toda a teoria que você entende. Porque se o fato você não entende, bom, um fato que você não entende, o que você faz com ele? Você pode contá-lo. Quando você vê na rua um negócio que você não entendeu nada, você chega em casa, as pessoas perguntam, o que aconteceu? Você diz, aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então você pode narrá-lo. É o primeiro grau de entendimento. Né? Tem alguns dos quais nós não podemos passar disso aí, dá mais para contar. Mas você não está entendendo, mas aquilo estabelece o limite da realidade. Né? Enquanto você está simplesmente contando esse fato, você tem certeza absoluta de que você está na realidade, que você não está voando. Tá certo? Então, eu digo, mais vale um monte de fatos que você não entende do que teorias que você entende. E o simples fato de você, vamos dizer, aquilo aconteceu e não entendeu, então você entende que existe, vamos dizer, um limite do poder humano e, para lá desse limite, existe alguma coisa perfeitamente real, a qual você vai ter que se adaptar de alguma maneira. Agora, eu acho incrível, incrível que tantas pessoas estudem negócio de religião e não sei o que, e não se interessam pelos milagres. Também eu acho incrível que tantas religiões aleguem milagres, mas nada façam para estudá-los criticamente e separar o verdadeiro do falso. Isso aí só a Igreja Católica faz, os outros simplesmente não fazem. Então, quer dizer, o milagre é realmente o limite entre nós e o Aperon. Né? Mas já é um Aperon que você não está livre para você imaginar como quiser. Porque ele veio e ele impôs alguma coisa. Então você vê aqui, se você procurar em todas as igrejas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, então, você não tem um padre falando disso. Porque todos os teólogos também não falam disso. Não é lindo? Você vê como é que começou o cristianismo? Não começou com milagre? É? Ele começa com milagre, ele prossegue através de milagres e vem vindo com milagre atrás. Então, bom, o que interessa nele? Só os milagres. É? O resto são teorias que ele está fazendo em cima. Cristo reclamou quando as pessoas pediam um milagre, mas ele não deixou de fazer em grande proporção. Ele não fez nada que um ser humano comum pudesse fazer no lugar dele. Tudo que ele fez era uma coisa que era impossível. Então, quer dizer, que é o cristianismo menos o milagre? Não é nada. É uma filosofia qualquer. E daí você pode, naturalmente, comparar o cristianismo com o budismo, com o islamismo, com não sei o quê. Fica até bonito. Mas faz parte da cultura humana, né? E você se dedica a essas coisas enquanto você acha que você não vai morrer. Porque a hora que você diz, olha, eu vou morrer e eu quero saber o que vem depois. Mas aí a pergunta ficou séria, né? Então você para com a especulação. Platão dizia, filosofar é aprender a morrer. Se você tira a perspectiva da sua morte, então tudo deixou de ser sério, tudo virou apenas uma experiência. Né? Então é uma eterna adolescência. O adolescente é o sujeito que pode experimentar tudo. Por quê? Porque ele não vai pagar a despesa, não é ele que vai pagar a multa do automóvel, não é ele que vai tirar ele da cadeia, tudo é o pai. Então, toda a educação moderna é feita para as pessoas ficarem adolescentes a vida inteira. Você pegar toda essa filosofia desconstrucionista, é uma filosofia de adolescente. Que o cara não pode viver com base nisso nem 5 minutos. Você não pode no supermercado comprar uma salsicha baseada no desconstrucionismo. Então, são o quê? São divindades, são falsas divindades que você cria e você fica ainda atrás dela. Então, por exemplo, o Ortega y Gasset, que dizia uma coisa muito certa, ele diz, só acredito nas ideias dos náufragos. Quer dizer, se o navio afundou, você está lá agarrando um pedaço de madeira, vou ver quantas ideias sobraram na sua cabeça. As que sobraram nesse momento devem valer alguma coisa, as outras não valem nada. Que coisa você ainda acredita naquele momento? Né? Quem é que na hora de naufragar vai acreditar em marxismo-leninismo, em desconstrucionismo? Lá na socializar os meios de produção. Você pode crer no milagre, isso aí. Claro, claro. Tá, Quer dizer, nessa hora você só pensa uma coisa. Eu vou acabar aqui, tem algo depois? Isso é a única pergunta que interessa. Pois é, a imortalidade é a única questão verdadeiramente séria. Platão sabia disso, Sócrates sabia disso, Aristóteles sabia disso. Perguntando se essa zona de conforto e segurança que, em que nós vivemos hoje, de certa forma, impede a gente de chegar até essa zona limite em que surgem essas ideias dos náufragos, né? Portanto, dificulta o surgimento da verdadeira filosofia, né? Mas sem sombra de dúvida, né? Então, seria bom se todos os filósofos fossem obrigados a fazer algum estágio, assim, ou a ir para a guerra, entendeu? Então, você vê, por exemplo, a experiência da Primeira Guerra, né? A experiência da Primeira Guerra inspirou coisas majestosas como a filosofia do Leila Velha. Né? Agora, o cara que estava lá em Paris, numa boa, no emprego, estava pensando em outras coisas, né? Que não eram tão definitivas, eram provisórias. Então, vai fazendo a pessoa viver no provisório, é ela que nunca pensar na própria morte, ela não morre. Então, está vivendo dentro da ilusão, você já está dentro da ilusão, que filosofia se pode esperar de você? É uma filosofia de diletantes, é uma filosofia que serve para você ganhar dinheiro, para você ganhar prestígio, mas você não pode viver baseado nela. Bom, então, tem mais um? A minha questão é sobre a questão das provas, né? Prova lógica, prova testemunhal. Até não sei pelo meu cacuete jurídico aqui, que eu tenho formação jurídica, mas aquela coisa, né? A prova, vamos dizer assim, lógica, documental, fato, sempre é mais valorizado que a testemunhal. Em psicologia forense, né? A gente até fala, a pessoa quando está sendo sincera, ela está falando a verdade? Não, ela está falando o que ela acha que é verdade. Então, quando o senhor diz assim, temos que basear em testemunho, sempre é... Como que assim, a gente diferencia o testemunho sincero e saber se aquele testemunho é 100%? Sincero, às vezes a pessoa fala o que é verdade, tem o fato verdadeiro, mas no meio do fato verdadeiro tem coisas que a pessoa, ou por má fé, ou até por acreditar que aquilo é verdade, relatou coisas que não necessariamente são verdades, mas que ela acha que é verdade. Então, eu acho que eu vejo alguma dificuldade em como fazer essa diferenciação e assumir esse testemunho já como um fato mesmo, algo equivalente ao fato, um testemunho que se supõe sincero. Então, a questão é como identificar e a valoração, né, desse... Peso testemunho aí enquanto prova. Bom, aí existem vários níveis de confiabilidade e eles variam de acordo com a situação de discurso. Quer dizer, no diálogo, o diálogo filosófico é de um a um. Uma pessoa falando para outra. Tá certo? Ao passo que num tribunal você não é um a um, você está falando para um terceiro, que é o juiz, que não participa nem da sua experiência nem da experiência do outro. Então ele vai ter que, vamos dizer, fazer uma crítica dos dois testemunhos e confrontá-los, ele não tem outra coisa a fazer. Em segundo lugar, dentro de um tribunal, você não está buscando a verdade, né? O juiz pode estar buscando a verdade, mas as partes não estão, elas estão buscando o seu próprio interesse, que pode ser legítimo ou ilegítimo. Então a situação de discurso é completamente diferente, não. Mas outra coisa, numa decisão política estratégica, a situação de discurso é ainda diferente. Por exemplo, você é um comandante do exército e alguém te traz uma informação. Você pergunta, qual é a prova que você tem? Você diz, não tive a prova, eu vi, simplesmente vi. Né? Bom, o general vai ter tempo de investigar e ter a prova? Se ele for esperar, ele está lascado. Então, as decisões políticas estratégicas têm que ser tomadas com bases em indícios prováveis. Não, numa certeza. Quer dizer, você saber graduar, qual é o grau de certeza que é necessário e admissível conforme a situação real, isso é o preceito básico do método. Quer dizer, você não exigir provas a mais e nem a menos do que é possível e do que é necessário na circunstância. Está entendendo? Então, você aqui nos Estados Unidos, o pessoal é muito mentalidade jurídica. Então, se você diz, ah, tem aqui um cara que é, sei lá, é espião da China. Né? Você diz, que prova tem? Ah, não tem prova. Então, começa uma investigação que leva 30 anos, enquanto isso o chinês já veio, já pegou a informação, já levou para a China. Aconteceu tudo e nada aconteceu para ele. Por quê? Porque eles estão usando um critério jurídico numa situação que é estratégico-militar. Quer dizer, está fora do contexto. Então, isso não é racional, simplesmente não é racional. Quer dizer, a exigência da prova, uma exigência de prova maior do que a situação de discurso exige, é desproporcional. Portanto, não é racional. Está entendendo? Agora, aquela coisa assim, o sujeito chega e diz, olha, sua mulher dormiu com o vizinho. Não, você não vai encher ela de porrada imediatamente. Vai nem mandar ela embora. Você quer alguma prova a mais. Isso aí é normal, você esperar uma prova, e é normal até você preferir não acreditar. Isso, o que, que é uma coisa mais sábia a fazer no momento? Quer dizer, é ficar revoltado imediatamente, tomar uma providência? Não é racional isso aí. Quer dizer, existe a razão lógica, quer dizer, a razão do discurso com todas as suas provas, não é a mesma coisa que a razão prática, que é graduada conforme a situação. Agora, mesmo num tribunal, a exigência de prova também é limitada, chega até um certo ponto. Porque ali você não está usando o critério de certeza científica, mas o critério de razoabilidade. O que, que é um tribunal? São dois discursos retóricos, que na cabeça do juiz viram um discurso dialético. O que é dialético? É a confrontação dos discursos retóricos. Né? Em busca do quê? Do mais razoável e do mais provável. Isso é o máximo que ele vai poder fazer. Mesmo que os discursos retóricos tragam elementos científicos, esse elemento científico que pode, em si mesmo, estar perfeitamente provado, eles estão enquadrados dentro de uma forma retórica. Quer dizer, o retórico predomina. Eu defendo a minha causa, você defende a sua causa. Não é isso? Haja o que houver, com a verdade ou com a mentira, eu vou defender a minha causa. Não é isso? Cada um faz isto. E o juiz não vai poder se conformar nem com um nem com o outro, então ele vai ter que transformar os discursos retóricos num discurso dialético que se dá na cabeça dele e cujo resultado final é a sentença. Mas esse discurso dialético dele nunca vai ter a confiabilidade total de uma prova científica. Não é exigível que ele chegue a isto. E é por isso mesmo que o meu pai, que era advogado criminal, ele dizia, o juiz podendo dar uma sentença inócua, ele dará, para não ter trabalho. Ele também dizia a segunda coisa, às vezes o juiz é parcial em favor do réu, às vezes em favor da vítima, mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. É isso? Então, a primeira providência do juiz é tirar da seringa. Aí eu posso passar para outra instância. Eu posso dar uma sentença que não fede nem cheira. Ele vai fazer isso, e é natural, e é justo que faça. Porque ele não pode ser exigido além da sua capacidade. Ele tem que limitar a gravidade da sua sentença ao julgamento objetivo da sua capacidade. Eu posso entender até aqui. E, portanto, eu sentencio dentro do que parece razoável. Agora, existe um monte de recursos que a cultura cria, vamos dizer, para atenuar ou anestesiar esse senso de responsabilidade. Todo positivismo jurídico é isto. É? Nós não queremos saber a verdade, não queremos saber o que é o justo, queremos saber só o que está no texto da lei. Então, eu raciocino como uma máquina do texto da lei para adiante, sem precisar sequer entender o sentido da lei. Né? Então, o que é isso aí? É um anestésico da consciência. Eu quero agir como se eu fosse um computador, onde eu não tenho responsabilidade moral. Eu apenas executo a operação mecânica, né, de deduzir de um texto legal a sua aplicação a um caso X. É claro que isso também é utópico, porque não existe uma dedução perfeita do geral para o particular. Nunca existe. Santo Tomás de Aquino dizia isso. Sempre o geral, o particular. Então sempre tem um abismo entre as duas coisas. Em algum momento você vai ter que fazer um salto. Não tem uma dedução lógica perfeita. Por exemplo, para você saber se tal caso, assim, assim, digamos, foi um estupro ou não foi um estupro. Pega aquele caso do Mike Tyson. Levou a garota, a garota quis ir para o quarto dele, etc, etc. E, bom, até hoje ninguém sabe o que aconteceu realmente. Né? Então, o juiz o que fez? Ele pegou o texto da lei e falou, bom, então aqui parece um estupro o suficiente para eu condenar o cara. Mas, na verdade, ele não sabe. Então, ele está julgando aparências. Então, o positivismo jurídico serve para isso, para descarregar o juiz da sua responsabilidade moral. Claro que as pessoas adoram isso, né? E para evitar um drama de consciência. Lava as mãos, claro. É, exato. Eu lavo as mãos. Eu não sei se o cara é culpado ou não, vocês disseram. E aí é a sistematização da irresponsabilidade. Então, a exigência de prova tem que ser proporcional à situação de discurso. Por exemplo, a Bíblia é só prova testemunhal. Você lê lá no Evangelho, quatro. Por isso mesmo que esse negócio de sola escritura é uma besteira. Né? É uma bobagem total. Por quê? Aonde que está escrito na Bíblia que só ela é a fonte? Ao contrário, lá está escrito, olha, Jesus Cristo fez muito mais coisa e disse muito mais coisa que não haveria livro que acabasse. É? Então, ela não pode ser a única fonte. A única fonte é o próprio Jesus Cristo. Então, dependemos do que ele faz, da intervenção que ele tem. É? Procura no Evangelho, onde está escrito o seguinte, Jesus Cristo dizendo, Mateus, Lucas, Marcos e João são as únicas testemunhas autorizadas. Mas onde que ele disse isso? Não disse. Então, a sola escritura é desmentida pela sola escritura. Acabou. Uma coisa que é autocontraditória, não é que ela é errada, ela é impossível. Então, pode esquecer. Tem muitos outros, né? Então, além disso, quem foi que fixou o texto da coisa? Foi a igreja, muitas décadas depois. Então, se a igreja não tem autoridade, o evangelho também não tem. A autoridade do evangelho deriva da autoridade da igreja e não ao contrário. Então, é impossível. Né? Agora, eu digo, quem tem mais autoridade de tudo isso? O próprio Jesus. Quer dizer, onde ele interfere efetivamente, ele disse o que ele quer. Né? E daí não tem mais discussão. Agora, se você quer chegar, vamos dizer, existe uma autoridade doutrinal final? A Igreja Católica diz que ela tem, só tem o seguinte, o dogma evolui, ele cresce, né? Então não é final, está entendendo? Tem uma autoridade até aqui, e como é que vai ser amanhã? Eu falo, não sei. O que nós dizemos amanhã tem que ser coerente com isso aqui, mas o que nós vamos dizer amanhã? Não sei. Então só existe uma autoridade, a autoridade vem de autor. Quem é o autor de tudo que existe é Deus, então só ele tem autoridade. Acontece que tem esse pequeno problema, ele não se pronuncia na hora que você quer, né? Se pronuncia quando ele quer. Então, isso aí já é uma lição para nós. Vocês vão ter que viver na dúvida. Na maior parte das coisas vocês vão ficar em dúvida, até Deus se pronunciar, aí ele se pronuncia quando ele quiser. Agora, por que as pessoas querem ter autoridade final? Porque elas querem ser os deusinhos, né? Elas querem ser os símbolos da razão. E vamos dizer, é claro que não compete à filosofia criar esses deusinhos. Ao contrário, ela tem a finalidade da filosofia fazer o que Sócrates fazia. Quer dizer, você vai colocar as perguntas e agora nós vamos raciocinar junto e talvez a gente encontre uma solução para um probleminha, para outro, para outro, para outro, mas no total nós não vamos mudar a condição humana, que é viver entre o conhecido e o ápero. Tá bom? Então, por hoje é só.